Foi com o time reserva. Metemos seis então, chupa bambi. Ai, pra lá seus gambá, só com o juiz é ganhar. Só dou moral quando for trimundial. Chega 5 e meia, não bobeia, ouvi as manchetes. O programa começou na 97. Estádio. Tá no ar, estádio 97 aqui na Energia. Oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Também BV Financeira, o crédito que você precisa está na BV Financeira. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Esser, construindo com valor. Pizza Hut, só Pizza Hut, é Pizza Hut. E Extra, você merece ofertas Itaipava para reunir os amigos e torcer. Você merece o Extra Gol. Tá no ar, estádio 97 aqui, na Energia 97. E aí, pessoal, beleza? Ah, é. Beleza! É, beleza, rapaz. Sobra. É. Quase, né? E aí, quase. Aguinaldo, tudo certo aí, Aguinaldo? Tudo ótimo, queria dizer que estou feliz hoje. É? Eu assisti ontem Game of Thrones e manjei. Você manjou? É, apareceu a Lapa ontem. Apareceu uma lapona. Apareceu, né? E eu vou falar, maior que a minha, viu? Mas nesse Game of Thrones, você não tomar cuidado, aparece um monte de Lapa lá. Olha, aparece Lapa, corta sua Lapa, é uma confusão. É brincadeira. Mas você não se sente intimidado em falar isso perante o seu grande amor? Não, RG, quando você tem uma mulher, se ela te pegar vendo filme pornô, ela não vai ficar brava. Não sei. A Domênica não fica. Não? Não, ah, não tá nem aí. Pegou várias vezes. Ela não alimenta esse tipo de ciúme. Não, a gente até copia umas coisas. Faz teatro? Já faz. Faz brinca de teatro, brinca de anãozinho. Do Game of Thrones. Brinca de anãozinho. Como que é brincar de anãozinho do Game of Thrones? A Domênica fica de joelho, eu fico de quatro. Domênico. Pois não? Tá falando aí, Domênico. Falou o quê? Não falou de mim? Vai, segue o jogo. Que falando, sensacional. Mano? Sensacional. Aqui é Domênico, não é Domênica. Motinha! Então não me finge. Vamos lá. Ué, seu Bento não aguentou o tranco, não aguentou. Motinha? É muito placar. Ia trabalhar muito hoje, é isso? Seu Bento veio com uma seu história. Seu Bento não fez placar? É. Olha a história. Fez. Não, mas ele não aguenta o tranco aqui ao vivo. Ele fica... nervoso. Cansado. O seu Bento, ele veio com uma história. Olha só, o pai dele foi parar da roça. Foi parar aqui na Bela Cinta. Tá, como assim? E ligou pra ele perdido, pra não ser onde eu tô. Imagina. É sério isso, cara. Ele foi buscar o pai. Olha, né? Eu acho que o rodízio da tocha olímpica não é só o seu filho. O que eu ia falar, se o pai for igual o filho, velho. É brincadeira ou não? Jesus. Meu Deus. Pô, vou começar com quem? Todo mundo perdeu, velho. Todo mundo perdeu. Com o Santos. Vou começar com o Santos, vai. Deu moral aí, ó. Todo mundo levou chuva. Na outra, todo mundo ganhou, né? E só o Santos pois perdeu, ué. Na bacia das almas da RG. Aos 52 minutos. É isso aí, ué. O Renato fez um gol, né, RG? Renatinho. E olha, eu... Boa noite, galera. Boa noite, mano. E aí, Manowski? Tudo bem? Tudo. Olha, e o Dorival falou assim que não é pra ninguém ficar feliz, insatisfeito com esse resultado, porque o jogo foi feio, hein, Gê? Foi feio mesmo, é? Foi. Você viu o árbitro abraçando o Renato, falou, é nóis. É nóis, falou? É sério, mano? Cala a boca, eu sou 52 segundo tempo, 52? Cara. É. Ah, se é o Corinthians que faz um gol 52 e o parou pra hidratar, idiota. Não teve parada técnica? Parada técnica, mano. Você é louco, essas horas? Jornalista. Escuta, eu não tô entendendo. Você pega o ônibus, pede pro motorista parar fora do ponto porque tá atrasado, desce e vem querer agitar aqui. Não, mas é porque eu não vi ninguém falando a verdade aqui. Que verdade, o cara tá acabando de dar manchete, para de ser louco. O árbitro abraçou o Renato na hora do gol. Vai cuidar do outro lá que põe a mão em tudo e deixa duro e não tá resolvendo porra nenhuma. Segundo ele, onde põe a mão, deixa duro, pô. Vai lá, Aguinaldo. Olha só. Isso. Então, vamos ver se você é imparcial. Motinha. Vou esperar, então, vou aguardar. Motinha. E agora, RG? Recado a todos os santistas, cara. Pelos gols que estamos tomando aí no primeiro jogo, no segundo jogo, vamos ter fortes emoções nesse brasileiro. Mas não é forte, não. É muito. Bota forte, né? É muito forte nesse brasileiro, velho. Mas fez o dever de casa, ganhou. O gol foi dentro do tempo estabelecido pela arbitragem, então, né? Você tem que criticar e falar quando o gol é feito depois, né? Aí aquele tipo de jogo que o árbitro fica esperando empatar ou ganhar para terminar o jogo, o que não foi o caso. Ah, mas, como não? Mas foi cala a boca aí, pô. Mas foi um sufoco, sim, né? O Santos tá aí, tá sem seus principais jogadores, vai continuar. Quer dizer, vai ser um... E nem volta, talvez, né? O Lucas Lima falou... Pode esquecer. Perguntado se voltaria depois da Olimpíada, esquece, né? Da Copa América, esquece. Falou que, olha... Então vai ter... É mais fácil o Lucas Lima voltar com a irmã do Neymar do que pro Santos. É, vai ter que se refazer, vai ter que se reestruturar, vai ter que achar logo essas peças, porque o Campeonato Brasileiro, ele não perdoa. E o Dorival falou sobre isso, né? A gente falou o seguinte, que, olha, estamos nos preparando para não contar com eles. E vem, e cara, esquece essa coisa de jogo fácil, hein? Porque é início de campeonato, não tem jogo fácil, não vai ter nem em casa e nem fora, não tem moleza. Campeonato brasileiro tá aí, tá mostrando isso e cada vez pior. Então não tem colher de chá. Não tem coisa fácil. É ganhar ou ganhar, não tem jeito. E o Santos tá aí, né? Parece que na justiça ganhou. Isso, a boa notícia de hoje, né? A briga danada, essa novela do Damião. A justiça extinguiu a ação, né? Do Doyen, né? Extinguiu. 74 milhões, né? Sim, que o Doyen pedia, a justiça falou que não tem motivo para eles pedirem, porque na verdade, o Damião não acabou o contrato com o Santos. O Santos não fechou o contrato. Para extinguir o ação, então não tem mais recurso, não tem mais nada? Peraí. Não. O que foi colocado em pauta aí é a ação que o Damião utilizou para poder ir pro Betis, não é isso? Isso. Foi isso que eu entendi. Nossa, mas não tem nada a ver ainda com o Doyen. Existe um processo aí na justiça? Não, até tem. Não, Doyen. Foi o Doyen que pediu a ação. Porque essa ação aí remete-se ao período em que o Damião estava reivindicando ali a quebra do contrato para poder assinar com o Betis. Foi isso, não foi, RG? Pelo menos foi isso que eu... O que diz aqui é o juiz Carlos Alexander Goldman, da 12ª Vara Civil de São Paulo, considerou que não há razão aos investidores, já que o jogador não se tornou livre de vínculo com o clube, como defendia o fundo. Uhum. É uma briga... olha, vai longe, hein? É, vai longe porque é muita grana, é muito dinheiro. Então fica essa novela aí, vamos ver. Eu não tenho... capacidade nenhuma jurídica para discutir isso, para dizer quem tem e quem não tem razão. Então estão lá as pessoas, né, com... Vamos repassar a história, né, RG? Porque as coisas têm vínculos, é empréstimo, sim. Empréstimo financeiro, empréstimo jogador. Não é pouco dinheiro, né? Olha aqui, segundo a matéria do Lance aqui, olha. O Santos conseguiu uma vitória na justiça e mais um caso da disputa com o grupo do Doyen Sports referente a Leandro Damião. No dia 4 de abril... O Santos havia sido obrigado a pagar 74 milhões de reais ao fundo de investimentos. Agora, a decisão do juiz Carlos Goldman é pela extinção da ação, pois ele entendeu que o acordo entre o jogador e o Peixe foi para que o ex-camisa 9 fosse emprestado, diferente da primeira decisão, que implicava no fim do vínculo contratual entre as duas partes. Sim. Então, como não houve, então, o fim desse vínculo contratual, não teria por que pagar... 74 milhões. Os 74 milhões. Então, dessa forma, o Santos não terá que pagar esse montante referente à rescisão de contrato no valor de 74 milhões. Isso, então, seria entre Leandro Damião e Santos, é isso? Sim. Isso remete-se ainda ao fato dele ter ido pro Betis. E foi aí que ele tinha alegado a quebra do contrato. Olha, é uma verdadeira zona. Entendeu? Agora, a mesma matéria ainda diz que a relação financeira estabelecida em 2013, com um empréstimo de 42 milhões com juros de 10% ao ano, permanece. Sim. Ou seja, o Santos continua devendo os 42 milhões mais 10% ao ano pro Doyen. Mas vai continuar brigando porque entende também que esse contrato foi assinado na época do Odílio. É. E considera um contrato extorsivo, quer dizer, não concorda. Cara, olha... Eu não sei, seu juiz. São cinco jogadores, né? Ninguém botou um revólver na cabeça. Bota a estrada nisso. Tem um monte de jogadores. São cinco jogadores, são cinco jogadores. São vários jogadores vinculados a isso aí. Agora, se você é juiz, Cláudio Azedão, o que você faz na história dessa? Eu tô ouvindo aí, exatamente, boa noite aí, calma. Comentários imbecis no começo do programa, a gente vai aturando. É, seu babaca. Eu não falei que é você. Não, mas também não falei que é você. Agora, ele agora... falou comentários imbecis e se ofendeu ele? Não, mas tá falando com o Mota que fala do ar. Então tá bom, é. Agora, o grande... Não, não, só pra fechar isso. O grande... pode tudo. O grande, não, o grande lance é que tinha uma grana do Santos bloqueada por conta dessa parada aí. É que absurdo. E lá no Campeonato Paulista. E agora libera, são 4 milhões, né? Pelo... E é verdade que tá rolando, então, fora possível... RG número 2, essa daí é a premiação do Campeonato Paulista, mas a renda da bilheteria da final também... Não, bloqueada. Os caras tinham metido o grampo lá, né? É, agora, o Globo Esporte e o blog do Jorge Nicola, sim, dizem que há uma tentativa de negociação envolvendo o Leandro Damião com o Corinthians, que o Santos gostaria do Marlone ou o atacante Luciano por empréstimo. É, eu tava lendo isso aqui, mas o Corinthians negou. É, o Corinthians negou, então, né? O Globo Esporte diz que foi atrás da informação e confirmou a informação do blog do Jorge Nicola. É. Vai saber, né? É. Pode ser que haja isso, né? Você gostaria? Mas você gostaria? Da vinda do Marlone ou do Luciano em troca do Damião? Me agradam o nome desses dois. Te agrada? Me agrada. E você, Azedão? É só pra terminar rapidinho. Ah. O Brasil tem muita impunidade, né? Muito. E tem que servir de exemplo, né? O quê? Eu sou contra o tal do Bolsonaro. Mas eu sou a favor da pena de morte pra jogador desse tipo aí. Que tipo? Jogador que põe clube na justiça. Não. Esse bando de otário. Então pega o Leandro Damião, mata ele, entendeu? Não, peraí, quero ver se algum jogador depois vai botar o Santos. Cláudio Azedão, você com 37 diplomas, um dos maiores jornalistas do Brasil. Não pode. Cara, pô, baixou. Acabei de fazer o cinema. Um cara com toda essa versatilidade. Fez cinema agora. Fez cinema? É, o curso de cinema agora. Ah, é? É que eu vou fazer um filme sobre o Santos. Curso de cinema? Exatamente. Mas tudo envolve o Santos pra você, hein? Não, nesse caso eu escolhi. Na verdade eu tenho uma roletinha. É. Eu botei 25 nomes. É. Roletinha. E os 25 são Santos. É mais ou menos. Mais ou menos isso. Tá funcionando na minha casa, pô? Mais ou menos isso. Mas é isso aí, Motinha. É isso. Vamos nos divertir daqui pra frente. Estádio 97 da Energia 97 tem oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Também da Esser, construindo com valor. HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. E quem foi que disse que antivírus deixa seu celular lento, hein? Humano. De nada. Experimente de graça o melhor antivírus e ainda concorra a R$100 mil. Envie a palavra GOL para o número 22030 e baixe agora. O placar do Estádio 97 informa. Lá no Morumbi, tava vazio ontem, deu apoio. Inter 1, Sasha, Lugano, Dio. Um dos melhores. Vai lá a torcida. Público da rodada. Pá, agora vai. Dia de herói. Um minutinho depois, ó. Sasha de novo. Seguinte, eu tava indo bem. Deixa os reservas no brasileiro e titular na Libertadores, tá vendo? Se fosse o reserva, ontem ia ganhar. É pena. Que engraçadinho, seu Bruno. Engraçado que o público do Morumbi foi um dos melhores da rodada. Não é, que o Morumbi é muito grande. Então você pode ter 20 mil pessoas e aí falou, nossa, tem pessoa que tá vazio, né? E tem o anelzinho lá que tá bloqueado, né? Não pode ir lá no anelzinho, né? Então... Não, é um pedacinho aí só. Ah, é só um pedacinho. Eu pensei que era todo. Eu acho que tem que liberar o anel. Não. Você acha? Eu acho. Libera o seu, velho. Libera o seu, então. Olha, e o Balsa falou da derrota aí, né, Jefinho? Ele falou assim que viu qualidade até no time de São Paulo. São Paulo não jogou tão mal assim, mas o time tava cansado. Teve o lado psicológico de quarta-feira, né? Então tudo isso pesou, né, pra partida de ontem. É, eu achava mesmo que realmente ontem, não que o São Paulo fosse jogar mal. Eu acho que o segundo tempo até jogou bem. O primeiro tempo, é que puta, é difícil depois que você vem num jogo como aquele do Galo. Estressante, né? O que todo torcedor quer é que o time entre na mesma pilha. É, que ganha todos os jogos. Com a mesma intensidade. Mas é difícil, é difícil. O primeiro tempo do São Paulo, foi aí... Eu entendo aí, teve o meio de campo dominado pelo Inter, o Inter chegava sempre antes na bola, agrupava mais, embora o São Paulo tivesse tido algumas chances de gol, né? No segundo tempo o São Paulo foi pra cima, amassou os caras, chegou no empate, mas aí o Bruno bobeou. É que São Paulo também foi, tipo assim, ele viu a possibilidade da vitória, faltando 3, 4 minutos, tava no embalo. E o Bruno, na hora que tomou o contra-ataque, tava ali no meio de campo, eu pensei assim, meu, derruba o cara agora. Tinha que matar a jogada ali na hora. Ô, foi mó cozido esse Bruno, hein, velho? Não foi? Não foi? Você é louco, o cara de frente pro cara, abraça o cara e se joga no tatame, velho. É lógico. Já que não era. Wesley ali no segundo. O Wesley no segundo tempo, ele errou uma bola. E o Inter ia com tudo pra cima do tricolor no contra-ataque, podia surgir uma jogada de gol. E o Wesley, que não tinha cartão, ele chegou e catou o nego pela camisa e dane-se. Derruba mesmo, tem que derrubar. E faltando um minuto pra acabar, dois minutos pra acabar o jogo, não se preocupa, você podia ter até amarelo. Mas, cara, dá uma voadora, arranca a camisa do cara, mata a jogada. Mas uma pena, porque São Paulo poderia pelo menos ter empatado esse jogo. Tá um cara agora, fiquei abismado com o número de torcedores de São Paulo, puta, reclamando do time. Eu também achei estranho, velho. Achei muito estranho, assim, não tô falando no estádio não, tô falando assim, pelo menos na minha timeline, eu vou te falar uma coisa, o pessoal já assim, quarta-feira dói, ontem não, tá já vendo, era... Agora... Não, esses caras falando, não, esse agora mostrou esse timinho aí. Nossa, que os caras falando, nossa, tá louco. Essa é a realidade. Meu Deus do céu, olha. O cara ganha um jogo quarta-feira heróico, velho. Mas é assim, o torcedor. Esse é o problema de você. Ele é movido a quarta. Esse é o problema de você ganhar. Quarta e domingo. Quando o Vasco perdeu um jogo agora, que eu falo, tá vendo? O time não ganha mais de ninguém. É. Não, e outra, não jogou mal. Tava invicto a quarta. Não jogou mal. É que, porra, é difícil você manter a intensidade do jogo. E o Inter tava descansadão, só molecada. Botou voando, né? Voando. São Paulo, pô, o meio de campo você ganha, principalmente hoje, você tem que agrupar, tocar rápido. E você notava que o time não tava na mesma intensidade, e é normal. Pô, vou falar um negócio pra vocês, pra você ter um bom futebol do seu time sempre, você não pode jogar com os mesmos jogadores duas vezes por semana, não adianta. O Inter, que ontem, por exemplo, estava descansado, também vai começar a jogar duas, três vezes... Vai jogar duas vezes na semana, depois também vai cansar. E da importância que foi o jogo contra o Atlético, né? Foi completamente diferente. É, né? Outra são história. Dois mundos. E o São Paulo, quando tomou o gol, ele tava com... Oh, boa noite. Boa noite. É, só pra tirar uma dúvida, ele tava com um a mais? Tava. Jogo. Quando tomou o gol... No segundo. É. No segundo. Tava com um a mais. É, porque eu não vi o jogo, só pra saber. É, foi isso, viu, Silvério? Mas eu tava narrando o Corinthians. Anota aí o Hudson. É, estiramento. É, tá com problema aí, não vai pro jogo contra o Curitiba mesmo, já tá dispensado aí do jogo, né, precisa se recuperar, tá com dores aí no adutor da coxa esquerda. E o Calieri, que é dúvida também, né? Eu acho que na quarta-feira, contra o Curitiba, o São Paulo tem que procurar preservar alguns jogadores. Ou pra descansar, tem pra descansar, um mês aí, pra chegar no domingo e entrar com tudo lá pra jogar contra o Palmeiras, que é o clássico. Que é o clássico, é mais importante. Tem que descansar com os jogadores, véio. Tem que chegar e botar alguns jogadores no descanso. E sobre o Fica Maicon, né, chefinho? Ah. O Gustavo falou o seguinte, que é hora de trabalhar em silêncio. Mas quem falou foi o Leco. É, então, é hora de trabalhar em silêncio. Dudu Nassurdina aí, que tá negociando realmente. Ainda acho que vai ficar. É achômetro. O empresário do Maicon, o português, falou que o Porto tá querendo um turu bacana e que agora tem propostas de um time da Inglaterra, um time da Espanha e um time da Itália. Esse papel do empresário, né? Lógico. Papel do empresário que, inclusive, acho que não gostou muito, porque ele não ganhou, dizem, não ganhou comissão quando o Maicon veio pro São Paulo. Acho que não custou. Mas por nada. Empréstimo não ganha mesmo. Nada, vai ganhar tem nego que chega e quer ganhar. Mas é difícil, opa, sobrar. Você... Geralmente o empresário ele vai ganhar quando existe a transação em definitivo. Gente. Quer o jogador ganhar luvas, etc. Ei. E tal. Vocês conhecem futebol, não, tem nego que chega. Não, tem coisa diferente. Às vezes o clube paga. Não, ó, dá um comissionamento. Sim, mas é difícil. E tem jogador, ele veio pra 3, 4 meses, só mas lá. Peraí, o Dória, ano passado, também veio e o cara ficou lá cobrando lá. Ah, eu quero ver comissão. Mas ganhou, no final ganhou. O cobrar é uma coisa. Mas você combinou. Ô, mano, quando tá disputando dois times, ele fala pro outro time lá. Se você me der um turo, eu faço ele pro seu time. Mas, Sombra, o que esse cara tá fazendo aí, eu acho que não dá pra levar muito em conta. Porque é igual aquele cara lá que você passa na frente de uma loja de automóveis ali. Ele tá valorizando. Você chega lá e fala, pô, gostei desse carro, deixa eu dar uma volta aqui, deixa eu fazer um test drive. Aí o cara te apresenta o carro, fala, nossa, esse carro primeiro dono, todas as revisões feitas em concessionária, o cara mandou cristalizar, pintou, você fala, não, gostei, bacana, mas eu vou dar uma estudada, aí daqui a pouco eu volto, aí te respondo, etc e tal. Aí você não liga pro cara em dois dias, ele começa a te perturbar, ele fala, ó, ô, seu Sombra, você passou aqui pra ver o carro, lembra de mim? Eu sou fulano de tal. Então, eu tô dando prioridade pro senhor, porque o senhor já andou no carro, eu me apalavrei com o senhor com relação à compra, mas tem dois caras que vieram ver o carro, um deles também andou e o cara já queria deixar um sinal. Eu dou até hoje à tarde pro senhor comprar, senão eu vou ter que passar o negócio pra frente. O cara tava pressionando, né? Lógico. Tá na dele, tá na dele. Pode ser até verdade. Cara, não tô falando que é um blefe, mas geralmente empresário faz o que o vendedor também faz. E outra coisa, se a coisa fosse tão boa assim pra ir pra Espanha ou pra Inglaterra, o nego não ia querer negociar com São Paulo. Porque morar em Londres, morar na Inglaterra, morar na Itália, na Espanha, desculpe, é melhor que morar no Brasil. É melhor que morar no Brasil. Você ganha em euro. É. Pô, você sabe quanto é que tá o diesel, meu? O diesel? Acho que tá o mesmo. Acho que é o mesmo preço do etanol, não é? Eu colaborei, Reinaldo. Quem é Reinaldo? Pra quê? Quem é Reinaldo? Cheguei de Friburgo ontem, meu. De Friburgo? Confusão na ladeira do Betão, tá hein? Falando? O que você tá falando? Oi? Calção, você tá louco? Tudo bem? E aí? Calção. O que é, Diz? Não, eu não concordo com o Marcília. É, eu acho que o Brasil não foi bem. Ô, Renato Marcília não tá mais comentando o jogo, não. O que é mesmo, meu? É o Gilmar Rinaldi. Eu não sei, também não vejo jogo na rua. Não, Gilmar Rinaldi. É, não, ele falou que o Brasil jogou bem contra a Áustria, eu não acho. Meu. Então, Paulo César... Você tá muito louco, Paulo César Oliveira. Peraí que eu vou tomar uma água, já vem aí. Toma muita água pra diluir. Estádio 97, falar em água, né? Bom, a gente falar de impermeabilizantes. Com certeza. Ah, do jeito que anda chovendo. Pô, e que chuva, hein, velho? É. Sábado, você viu? Acho que só na madrugada, nesses dias, choveu o equivalente a 60% da chuva do mês inteiro. Sábado, parecia um tufão, velho. E tem gente que ainda fala que vai acabar a água do mundo. Você tá de brincadeira. Essas coisas que o Ben já fica lançando, sei lá. Pessimista. Outro dia eu vi um cara falar num programa, onde foi, nos Estados Unidos? Esse pau que vai acabar água no mundo é H. Pô, 2/3 do mundo é composto por água, tá louco? Isso é história. Os mitos estão caindo. Aí vão falar, é água salgada. Semana passada faz o processo pra dessalinizar essa porra aí. Israel tem tudo assim. Lógico, Cancún é assim. E semana passada o cara falou dos transgênicos, que tudo H também, você viu? H? Né? Não, não vi. É, não faz nada, é essa mal, reportagem não. Assim. Um cientista falou. 80%. Que a água vai acabar São Paulo no mundo. É um exemplo, né? Porque tava tão... trágico para São Paulo, né? Mas de repente, aí é outra história. O cara choveu tanto que já... Sim. Isso é agora, terrorismo para aumentar a conta d'água. Está havendo aquecimento global, isso não é história, não. Não, a temperatura do mundo está subindo ano a ano, mudou, tá. Mudou. É, o ursinho polar tá ficando sem casa, velho. Daqui a pouco até o urso polar vai estar no Minha Casa Minha Vida. Não, a gente faz brincadeira, mas é triste demais. Lógico que é. Triste demais. Bom, mas olha só, Sombra, eu quero dizer o seguinte. Você que tá com problema de infiltração, de goteiras, choveu muito ontem à noite, hein? Rapaz... E aí aquela umidade aumentou, né? É, rapaz, mas você não tem que ficar com medo de chuva, não. Você tem que proteger sua casa aí pra terminar, aliás, exterminar esses problemas, né? Proteja aí sua casa com impermeabilizantes Recubriplast. Recubriplast é 3 em 1. Primeira demão sela. Segunda demão pinta. Terceira demão impermeabiliza. Este é o único impermeabilizante do mercado que oferta até 14 opções de cores. E Recubriplast também é o único com garantia de 5 anos. Vai encontrar Recubriplast nas boas lojas do ramo. Aliás, tem um site para você consultar, que é o sinteplast.com.br. Todas as lojas estão detalhadas direitinho lá. É só acessar sinteplast.com.br. Manda um abraço aqui para o Kleber, que é São Paulino, e também o senhor José Santista. São proprietários das lojas Souza Dia Center. Um grande abraço aos dois aí, viu? Impermeabilizantes Recubriplast. Máxima proteção para toda a sua casa. Muito bem, esse é o Estádio 97 da Energia 97 FM. Ô, mano, vamos falar do cartão Zoom, mano. Opa, vamos lá, Sombra. Ó, você que usa bilhete único em São Paulo e já conhece o Zoom, viu como ele facilita a sua vida na hora de recarregar o seu bilhete único, não é não? Mas não é só isso não, cara. Você sabia que Zoom faz muito mais que isso, cara? O quê? Com o aplicativo Zoom, Motinha, além de recarregar o seu bilhete único, você paga contas onde você estiver, recarrega celulares de várias operadoras legal, tá bom? E pode até ter, Motinha, um cartão de débito com a bandeira Mastercard, tá bom? Legal. Você pode ter um cartão de débito com a bandeira Mastercard, cara. É isso aí, cara. É, Motinha. Zoom é da hora, hein, cara? É bom. Zoom é demais, Motinha. Tem que pegar fila. Descubra agora, Motinha, agora mesmo, tá certo? Descubra tudo, mas tudo mesmo. Aonde? O que Zoom pode fazer para facilitar a sua vida. Se você ainda não tem o app, ou seja, o aplicativo Zoom, baixe agora mesmo no seu celular, tá bom? Se você não sabe como é que se escreve, eu vou soletrar para você. Soletrando. Ó, Z-U-U-M. Z-U-U-M. Tá legal? Tá esperando o quê? Baixe o Zoom no seu celular e faça parte dessa evolução. E lembrando, o ouvinte do Estádio 97 que entrar no ar dizendo o seguinte, recarregar meu bilhete único ficou mais fácil com o Zoom, não é que ele concorre, Mota. Ele ganha. Ele ganha, Benjamin, um crédito de R$50 no cartão Zoom. Ninguém tá dando nada. Véio. Olha só, hein, cara. Uma onça, hein? Que bacana. Nem o Ibama te dá uma onça. Vó Olímpia. Oi, amor. Uma idosa na Suíça foi proibida de casar com um homem que é 50 anos mais novo. Ai, que bom, né? Se você for pra Suíça, você não vai conseguir arrumar um homem. Que bom, você só gosta de machinho novo. Machinho. Você falou que gosta de virilidade. É. Olha, a vossa faz bolo, viu? É, sei. Tô longe disso. Você vai lá no swing. Que eu sei. Isso aí dá problema, viu? Você é contra isso, velho? Você não deixaria? Já namorou um rapaz. Não deixaria a vó Olímpia pra casar com um homem 50 anos mais novo? Ah, amor não tem idade, gostou, vai pra dentro. Pô, se também não fosse assim, né, velho? Você tava sem ninguém, né? É, mas cara, na boa. Faz parte, na boa, eu acho que deveria ser uma lei. Eu sei que vai ter gente que vai ficar brava comigo, mas deveria ser uma lei. É. Ó, na boa, cara. É muito feio. Lá vem. Um cara de 50 pegar uma menina de 20. Um cara de 50 ou 60 pegar uma menina de 18. Eu sei que parece uma visão conservadora. O nosso presidente atual tinha 62 quando conheceu a mulher dele com 17. Então, é ridículo. E hoje tem um filho. Ridículo. O Michelzinho. Mas é feio, cara. Que manda em tudo. Pô, o cara o Michelzão é filho toda. E o Michelzão pipocou, né? É. Pipocou. Michelzão pipocou feio. Voltou atrás, né? Pipocou. O Ministério da Cultura. É, aliás, só pipoca, né? Pô, só pipoca, né? Pô, só parar de pipocar, pô. Juca. Olha, é assustador. É assustador. Você não faz uma banda? O Benjamin poderia fazer uma banda, já que ele paga de metaleirozinho, de bateria e tudo mais? É. Ele acha que ele é o Igor Cavaleira judeu? E aí? Pô, se eu tocasse 5%, 5% que o Igor toca. Você não faz uma banda, velho? Você, o Sérgio Smóis, o Matalon, o David Arazi, velho? Esses caras não sabem tocar nada? Sabe, mas se engana. Você põe lá, a Britney Spears também não sabe cantar e ela põe um monte de playback no show, velho. Você liga pra Britney Spears e pergunta como faz, velho. Você ganha uma verbinha lá da Lei Rouanet, mano. Ai, Benjamin. Diz uma cantora judia de sucesso aí. Lá de Israel? Golda Meir. Golda Meir. Respeita, Golda Meir já morreu antes. Tarita Haddad, você deveria ouvir. Miri Mezicá. Ah, vou. Olha, me diz aqui que eu vou comprar agora. O cantor que mais faz sucesso em Israel hoje. Ivete Yudai. Chama Eyal Golan. É demais. É, ele tá demais. Olha, ele tá inventando. O senhor me passou, não. Ele me passou esses clipes. Ó, quem que é Cláudia Leite? Conta pro Domênio que eu dei um. É bom. Ele tocou no Batman semana passada. Eu dei uma música do Eyal Golan. Falei, essa aqui é uma coisa mais nova. Fala aí! Essa aí é o David Guetta do Israel. Como é que chama? Yaya Golan? Eyal Golan. Ah. David Guetta. O cara dá uns Golan, entendeu? Quem é o Bin Laden do... Golan. MC Bin Laden. Bin Laden. Judeu. MC Bin Laden, que tocará essa semana, sabe aonde? Não sei. No MoMA. De Nova York. Onde? Sim, no MoMA. Aí, chupa todo mundo, velho. É a música. É aquelas coisas, que nego... Não, deixa eu ficar quieto, vai. O mano gosta, velho. Eu não, quem fica dançando aí tá fácil, tá favorável, é você. Tá tranquilo. Mas posso falar? Olha, eu não vou falar nada. Ô Sombra, Sombra. Mas vai irá tocar no MoMA, sim. É melhor. Meu Deus. Eu acho. Respeite o gosto alheio. Não, tô desrespeitando. Tô falando que ele vai tocar no MoMA. Eu já não vou falar O que eu acho mais absurdo é o cara que chama... vai fazer uma versão trance. O cara chama MC Bin Laden e estoura com uma música que é tá tranquilo, tá favorável. É meio irônico isso. Não, e o cara vai estar em Nova York, velho. Ele vai dar na Nova York. Tá tranquilo pra quem? E possivelmente, ele vai postar uma foto onde era o World Trade Center lá. O cara vai postar um selfie assim. Vai passear lá. Vai passear. Bin Laden, velho. O cara fala, quem que é esse maluco? É o Bin Laden. Olha, Benja, eu não duvido. Eu tô criticando, só deu uma notícia. É que nem cara que vem aqui de fora. Polemizar. Olha, eu não, ele falou Bin Laden, eu falei, por falar nisso, MC Bin Laden vai tocar na MoMA. Tá frio em Nova York essa época? Não. Queria ver com a barriguinha de fora. Esse fim de semana na Austrália tocou o Rapa. Barriguinha do MC Bin Laden. Barriguinha? Sabia? O Rapa tocou na Austrália esse fim de semana. Tá, normal. Tem muito brazuca lá também. Normal. Casa lotado. Cheia, né, mano? Não dá pra comparar o Rapa com o outro. Não, tô comparando. Aí. Tô dando calendário. O novo DVD do Capital Inicial Acústico foi gravado em Nova York. Cara, com certeza, cara. O seu Jorge. Inglês, também não dá pra comparar. Eu virei uma agenda. Capital é capital, né, mano? Você vai estar no navio da véia, né, Dinho? Com certeza, cara. Pra todos vocês, cara, cantando, cara. Cara, caramba, cara, ô, cara. É. Com certeza, cara. Olha, o Dinho vai estar no navio da véia e o Paulo Ricardo também. É verdade, vamos todos. É. Poderiam levar o Dodô do Pixote também. Não. Com todo respeito. Todo mundo junto cantando. Não, com todo respeito. Mas é, não. Vai já cantar a música da Celine Dion. Vai no MoMA em Nova York, mas no navio da véia, não. Ô, Paulo Ricardo, canta a música da Celine Dion. Qual? Do Titanic. Não, no navio. Não, canta a música do Big Brother, que é a única que você canta. Não, tem aquela. You be do Rei Leão. Pô, isso é Phil Collins, velho. Você tá destruindo a música. Cala a boca, cara. Não, foi coisa ruim, né? Essa música, não, essa música, não, essa música, não, essa música é atrocidade. É tema do, do Rei Leão, tá louco? É do Aladim. É essa é do Aladim. É o Oscar. A música é bonita, velho. Prêmio político, essa música não, é louca. Não, não, político. Não é, não. Me admira o Phil Collins, que é um monstro gravando a música. É uma música horrível. Você é louco, a música é top. Ó, pior, véio, que isso é a aquarela, tá, do Toquinho, a aquarela do Toquinho. Aí, tá, mas isso, é, se o Phil Collins fosse judeu, era melhor. O Bob Dylan é judeu e tem música com o Collinberg. Aquarela é uma música feia. Aquarela do Toquinho? Nossa, maravilhosa, Benjamin. Não fala bobagem. Mas essa música aí é do Aladim. Eu não sei que música é pior. Aquarela do Brasil. Aquarela do Brasil, Aquarela do Brasil é legal. Aquarela do Toquinho. 2. Tá louco. É, Ana Júlia do Los Hermanos. É, ou boa. 3. Coração de Estudante. Não, e o do... Legal, o Culto ao Satanás aí. Number of the Beast. E o Papo é Pop. The Dark, a porra toda aí. Não, mas dessas clichêzonas, o Coração de Estudante. Faz brincadeira, velho. E Aquarela. Músicas clássicas brasileiras, velho. É por isso que o Brasil não é respeitado lá fora. Nem o brasileiro dá valor que a gente tem. Guardar no fundo do... Você não gosta? Ah? É lógico que ele não tem amigos, véio. Briga com todo mundo. Ah, filho, eu não. O Benjamin não gosta do Milton Nascimento. Mas o Djavan. Quem não gosta? Ei, Rod. Vocês estão enrolando, enrolando, enrolando em placar, que é bom. O placar do Estádio 97 informa. Duas voltas hoje. O placar do Palmeira. E olha ele aí, ó. Isso aí, Ponte 1, Ponte 2, tomar gol do Felipe Azevedo, hein? Palmeira 1, Moisés. Moisés, vem aí na Record. Palmeira é aquela coisa, né? Eterno loop, né? Todo ano começa que vai, aí já toma boleada no time pequeno, daqui a pouco tá brigando pra não cair, Domênico no simulador lá do site, e a mandioca do Rudy é pequena. Esse placar tava... Foi louco, injuriado, seu Bento. Eu mandioca com o placar. Põe a música do macaco. Essa sim é música do homem macaco. A música é demais. Injuriado, é. Muito melhor que... E só uma coisa, essa música que eu cantei é do Tarzan. Essa é do, do Palhacinho. Viu? É do Tarzan. Não é do Rei Leão? Não. Ah, é. É ruim mesmo, gente. Isso é boa, essa música. É isso. Lá vem o homem macaco. O cara tava com um berrante. Vai! Aí. E aí, rapaziada? Olha o funk. O Bab, dá um ovo aqui. Quem que canta essa música, gente? Em breve no MoMA. É um artista exclusivo da Palhaçoca. Muito bom. Mas conta aí as novidades do Palmeiras que perdeu pro Homem Macaco. Ô, Dodô. Ah, foi só um minuto. Falaram que essa música é tema do filme O Príncipe do Egito. Do Phil Collins. É do, é Tarzan, é do Tarzan. Pra mim é do, é do Rei Leão, né? Rei Leão? É do Tarzan. Bom, fala aí, fala de nós aí. A música é ruim em qualquer filme. Olha, não, é bom, a música é boa. Nós estamos falando do Phil Collins, não do Homem Macaco. Não, Phil Collins. É, do Rei Leão. Falar que é do príncipe do Egito. Das trevas. Mandaram aqui, mas eu não sei. O Chuka falou aí que o Palmeiras teve um apagão no primeiro tempo, Domênico. É, foi feia a coisa lá, viu? O Palmeiras era pra ter tomado uns 3, 4 gols no primeiro tempo. E no segundo tempo acordou, evoluiu e tudo. Mas não foi muito aquém daquele time que jogou o primeiro jogo contra o Atlético do Paraná em casa. Time abatido, time que parecia... Eu, olha, se eu tivesse hibernando... E acordar? E não tivesse visto o Atlético do Paraná... e vice ontem, falei, pô, não mudou o técnico. É o mesmo, é o Marcelo, tá tudo igual, tá tudo uma porcaria. Time jogando mal de novo, não conseguindo acertar os passes, difícil, viu? E o tava feia falou... coisa lá, hein? A gente tá fazendo trabalhinho correntinho. Aí a gente viu. O Xixezinho pegou na bola. Quem? O Xixezinho. Xixe. A gente reclama, aí o juizinho vai, expulsa. Esse. Teve expulsão? Me expulsou. Eles expulsaram o Cuca. Não, me expulsou, eu não fiz nada. O que, que você fez? Você xingou? Não, eu falei, juizinho, calminho. Mas, por exemplo, esse segundo gol que tá mostrando no site agora, expulsa, é um gol que, meu, é de uma tamanha ingenuidade esse gol, velho. É incrível, cara. Bola alçada lá do meio de campo, na área, o cara sobe sozinho pra cabecear. é uma jogada que o Palmeiras está tomando gols, não é de agora. Não é de agora, faz tempo que toma gol assim. Eu não entendo como que não consegue arrumar a casa o time do Palmeiras. É impressionante, cara. Sabe? E o Cuca também falou o seguinte, viu? Que o impacto da derrota aí tem que absorver. Solente. Absorver. Absorver. Eu acho que tem que absorver também. Cala a boca. Aquele. Não tiver. Absorver quem? O Pascoal tem razão. Ele não pode trabalhar em rádio, vai ser uma vergonha. O Pascoal não tem nada. O Pascoal mandou mensagem pra mim e falou que é mentiroso. Deus, vai absolver. Absolver o quem? O cara que tava preso. Porque ele falou o seguinte, que o importante é essa derrota para aprender. A gente não falou isso. Mas não... Aprendeu o quê, porra? Mas não, o Palmeiras não, tava jogando bem, e aí de uma hora para outra começa a jogar muito mal, velho. Olha, muito não mal. É por causa do Palmeiras, mas é tudo que é jogador, que sabe que nem o Bruno de São Paulo saiu de campo falando assim... É, temos que trabalhar para corrigir os erros. Mas ninguém trabalha para corrigir erros. Para de fazer bobagem. Você precisa treinar 20 vezes para parar de fazer bobagem. Isso é uma mentira do tamanho do inferno. É bobagem. Meu Deus. Isso é para... Você aprende acertando, não é com erro. É. Mas que é a mesma historinha. E olha, a Ponte Preta era para ter virado o primeiro tempo uns 3, 4-0 no placar, cara. Uns 3 era mesmo. Mas não pode. É a Ponte Preta, porra. E ó, a Ponte Preta... Eu acho que esse ano até não cai, não. O time dos caras é bem... montadinho, tá, mas é um time que luta da parte de baixo da tabela. Ô, Lolo. Parte de baixo da tabela, é gente. Dodô. Oi. Agora, teve os meninos que foi mal, viu? Quem que foi mal? O Beto Guedes foi mal. Rafael. Roger Guedes é o cantor. É. Gustavo Lima foi mal. É outro cantor também. Quem é Gustavo Lima? E Gustavo Lima? O menino do Audácia que veio. É o Tietê que Gustavo Audácia. Lima. Audácia. O Mateuzinho foi mal. O time do Palmeiras, ele foi mal num todo. Foi mal horrível, viu? Fazia tempo que eu não vi o time do Palmeiras jogar uma partida tão mal assim. Aliás, não fazia tempo não. Nesse ano, nós vivemos algumas coisas bizonhas, né? E foi a mesma coisa. O bom foi que o Dudu voltou, né, Mundomínio? Jogou mal também, entrou mal. Entrou mal. Nesse jogo, chama muita atenção o futebol de um garoto da Ponte Preta, Matheus Jesus. Mas peraí, também os meninos já chamando ele de Iniesta da Ponte, já, viu? É chato esses narradores de Ponte, TV. Mas uma coisa. Ai. Tô falando assim, do que eu vi... A gente começa a observar se um jogador se destacou ou não, é se ele joga bem. Lógico. Mas se ele joga bem, eu não vou falar nada. Mas outro dia, aquele Fernando Gole, que jogava na Ponte. Quem? Fernando Gole. Fernando Bob? É, cadê ele? Já tá no Internacional. Aí virou... Volante do Inter, jogou bem ontem, jogou filho da mãe. É. Ah, então eu vou pensar em outro exemplo, viu? Fernando Bob jogou bem. Ó, deixa eu falar uma coisa. Parece que o Palmeiras... Segura o Jojo aí. Que o Palmeiras estava sondando o Allan Kardec lá. Quem? Allan Kardec. De novo? Ah, será que não é boato isso aí? Ah. Não. Não, é verdade, Beijo? Olha, se o Beijão falou, então ele tá chegando. Mentira, pra voltar pro Palmeiras. O Leco falou que não. Não libera. Mas olha, quer que eu te falar uma verdade? Aí eu aceitaria pra hoje, viu? Será que é verdade? Posso ser sincero? Pode. O Palmeiras hoje... Mas do Palmeiras. É engraçado, viu? Vocês, viu? Vocês não querem o Damião, mas querem o Kardec. Vocês é pra mim isso, né? É. Fala vocês, fala pra vó. Ignorou, rachou. Mas é engraçado, sabe por quê? Não, mas não é rachar. É engraçado, o Damião hoje não está jogando tão bem como o Kardec tá mal também. Hoje? Faz tempo que Mais um já foi pra seleção e provou que sabe jogar bola. O Kardec também é bom jogador e já jogou muito bem e jogou no Palmeiras. E já tem identificamento. Mas a torcida tá meio na noia com ele, hein? Eu acho que o Kardec, se voltar pro Palmeiras, a torcida ela não esquece. Ah, isso é verdade. Então, assim, se a primeira vez que ele jogar mal, os caras vão achar que ferrou. Aí vai pegar no Ele não vem. Ah, tomara que não venha mesmo. Não vem. Chega. Eu sou que nem. Eu vou partir do princípio, o mano tem razão. O jogador que passou e se deu bem, foi e acabou, velho. Não vai voltar a jogar de novo bem. É muito raro. E outra, Domenico, é um retrocesso. Depois de tudo que aconteceu, o desgaste que esse cara teve, ele não terá paz no Palmeiras. Exatamente, é isso que eu tô falando. E ainda mais o Allan Kardec, cara. Tudo bem, o Calera entrou e tá fazendo seus gols, mas o Allan Kardec, mesmo quando ele teve a chance de titular, ele nunca convenceu a torcida do São Paulo. Não, cara. Ele começou bem. Não, depois da contusão, não nunca voltou mais legal. Foi o mesmo. É. Então, não foi aquele cara que a torcida do São Paulo falou, nossa, o Kardec, ele não deixou aquela saudade. Só se ele Kardec, fizer três golzinhos, a torcida bem. Gosta de o Kardec, novo. Num time que estiver bem armado... E que jogue para ele. Funciona bem. Às vezes bolas pelo alto. não é um jogador que você pode esperar dele ajudar. Por exemplo, o Calleri, quando ele sai da área, ele tem mais qualidade e velocidade para isso. O Kardec é um bom centroavante quando ele faz justamente a função só de centroavante. Ele não tem que ficar saindo da área. Agora, nessa função, acho que o Palmeiras, não vejo por que o Kardec, porque eu acho que para essa função de ser um centroavante lá, o Alexandro já tá lá. O Baggio tá lá. Mas isso nasceu dentro do Palmeiras? Exato. Esse papo? Não sei, vocês é verdade, não sei pai, o Alexandre Moita que queria, e o Paulo Pobre autorizou, ir atrás. Pobre? Eu não tô sabendo disso aí. Aí o Benjamin Benga. Eu não acredito nisso. Você viu isso, Benjamin? É sério isso? Eu não acredito nisso. Houve o contato? Porque o Paulo Nobre se fala com o Leco, né? Pelo que eu soube, informação que eu soube foi que teve um contato que o Paulo Nobre teria ligado pro Leco. O Leco falou legal, mas não vai. Aí o Leco disse que azedou, entendeu? Ah, é. Olha, ô Benjamin, eu sou sincero pra te falar. Eu não queria. Acho que já passou, já foi. O Palmeiras hoje. Agora, o Palmeiras, se ele não liberou todos, o Palmeiras tinha nove atacantes. Nove. Nossa. Ele não vem, ele não vai pro Palmeiras, isso é informação da área, mas não vai acontecer. Agora, o Palmeiras tem um jogador que se gastou milhões, ganha uma fortuna e não joga, hein? Machuca toda hora. Mas tá machucando toda hora, né? É. Toda hora o cara machuca. Dizem que o cara ganha uma milha por mês. Não, meio. Não. Um milhão? Vi um. Milhão? Que foi o negócio do patrocinador. E pagava. Aí, joga, gente. Machuca toda hora. O cara xingava o Valdívia, os caras xingavam o Cleiton Xavier. Mas vê o Lucas Barros, cara. Não joga. Não joga, né? Oh, e o Palmeiras é o único que pode se beneficiar daqui pra frente, né? Porque pelo visto não vai ter jogador convocado, não tá negociando ninguém importante pra fora e todos os outros vão perder, né? Corinthians vai perder, né? Santos vai perder, São Paulo talvez perca também, né? Vai perder. O Mena e o Rodrigo Caio. Todos vão perder, pô. Ah, mas talvez perca o Gabriel, o que eu sei é que O Gabriel Jesus, né? O Tuta não confia em nenhum dos meninos que faz. Quem é Tuta? O Cuca. É Cuca, vó. Acorda, velho. Ele não confia nem no Cristóvão. Não, ele falou. Nem no Cristovaldo, nem no Barro. Ah, não. É normal, não confiar. Não é nos meninos. Então. E aí ele pediu o Allan Travec. É Kardec. Kardec. Foi isso. Aí vai ter um racha no elenco, hein, velho. Olha. Eu só sei de uma coisa. Aí tem racha no elenco, hein. Não tem racha nenhum. É, quero dizer o seguinte pros senhores aí. É, foi um resultado completamente adverso. Espero que tenha sido o único. Que o Palmeiras não volte a jogar tão mal como jogou. E que faça os pontos em casa contra o Fluminense. E que não anule os gols do Palmeira. É, porque teve um gol do Gabriel que foi legal, mas não foi também. Não, mas tem que falar, né? Não, tem que falar. Foi um gol que foi legal. Mas não pode também, né? Atribuir. Não foi por causa disso, não. O Palmeiras jogou mal. O Palmeiras jogou mal. Agora, naquela conta que eu faço sempre, dos dois pontos por jogo, o Palmeiras já tá devendo um. Isso aí é pra não cair? Se quiser ser campeão, ele. Cala a boca, meu. Se quiser ser campeão, cala a boca. Olha pro teu time pode cair. Teu time pode cair. Ah, difícil, hein? Se você tá se referindo. Qual? Não falei qual? Você tá falando. É que você faz uma relação dele com o Santos. Não, não falei nada. Não falei nada. Eu falei o dele. Tá. Não falei Santos. Falei alguma coisa, mano? Não. Falei alguma coisa? Não falei. Qual que é o seu time, Zedão? É jornalismo. Então, o time do jornalismo pode cair. É, o jornalismo pode cair pra segunda divisão. Quero dizer pra você o seguinte. Então o Palmeiras tem que ganhar esse jogo do Fluminense e buscar pontos, mais pontos fora de casa pra poder compensar esse ponto perdido aí. É. Eu acho que é Palmeiras e Flu, depois Palmeiras e São Paulo, né? Vai ter que tentar ganhar do São Paulo. Vai ter que ganhar do Fluminense, tentar ganhar do São Paulo. Aí depois é contra o Grêmio, depois o Flamengo, depois a Galinha. É Flamengo, aí Flamengo. Vocês vão se livrar no Flamengo, tá vendo? No Flamengo. O Flamengo acho que é em casa. Ah, pode ser onde for, Domênico. O Flamengo é em Brasília. Flamengo é em Brasília. Eu vou te falar. E seu pai, seu par, sua anta. Seu par? Lógico, que seu pai, onde for quero ser seu pai. E onde for quero ser seu par. E o Flamengo contra o Palmeiras terá novo técnico ou não? Vamos ver. Vamos falar do... Não, não, peraí. Só um detalhe, hein, Dodô. Pô, o Palmeiras sábado tinha um banco, velho. Zé Roberto. Pelo amor de Deus. Dudu. Arouca. Dudu. Dudu. Rafael Marques. É. Caraca, hein? Eu peguei uma friagem no banco de Campinas. Você não jogou? E agora tô espirrando toda hora. A gente fala que tem elenco, né, Benjamin? Mas aí que tá, né? Você vai embora. Mas às vezes esses caras. A gente tem o elenco em termos de nome, né? Mas aí o cara tem nome e não joga. É. Né? Não é que não joga porque não entra, não joga porque tá mal. Continuando com as manchetes do Estádio 97. O placar do Estádio 97 informa: Corinthians 2. Parecia que ia ter uma vitória. Aí o Vitória fez mais um. E aí virou a vitória do Vitória. E o Corinthians, que ia ter a vitória, ficou sem vitória. Entendeu? Eu não entendi nada, mas é isso aí. Tava escrito aqui, ó: Vitória 3. Brasil! Corinthians 2. Olha, fazia tempo que eu não via isso. Mas o Corinthians tá em crise. 5 sem vencer. O brasileiro vai ser bom. É, seu Motinho. E o Monsanto lá? Cadê o Monsanto, seu Olha, o próprio Monsanto lá. Acabou? Os cara lá. Cachorro dentro. Morreu, a criança perdeu definitivamente os membros. O próprio Santo lá, o Tite, viu, mano? Falou o seguinte, que... Olha... Quebrou o Santo. O primeiro tempo foi o melhor primeiro tempo do ano do Corinthians. É. Mas o segundo tempo... Mas eu discordo, viu, Mota? É, com relação aí às chances que o Corinthians criou, eu acho que ele deve estar se referindo a isso. Eu até acho também que o Corinthians ele criou muito. Mas ele não pode falar que foi o melhor primeiro tempo do ano, sendo que as chances criadas não resultaram em muitos gols. O Corinthians ele poderia ter virado o primeiro tempo já ganhando uns 4 ou 5. Porque no próprio primeiro tempo, Motinha, o Corinthians ele teve no mínimo, tá? 5 chances claras de gol. Foi bom. Tá certo? Não, mas é que tá. Quando você cria, por exemplo, que nessa jogada do Marquinhos Gabriel. Depois teve um outro lance. Nossa. Que o André perdeu um gol cara a cara. Aí depois foi um lance com o Fagner, que ele chutou por cima. Depois teve um outro lance aqui, se eu não me engano, com o Endel antes dele fazer o gol. Então, ô Mota, quando você cria e essa sua criação não resulta em gols, me desculpa, mas eu acho que você foi incompetente. E eu já venho batendo nessa tecla que o Corinthians ele tem sido incompetente na hora de finalizar há muito tempo. Inclusive hoje, o Corinthians apresentou oficialmente o Camacho. Camacho. O Corinthians deveria ter apresentado hoje para o grupo de jogadores um carrasco. Fizesse os jogadores treinarem aí 18 horas por dia finalizações. Mas é isso, Mota. Um time como o Vitória, pra você pegar e ganhar bem. É aquele time lá como se fosse o Sparring, porque eu tenho certeza que diante desse time que eu vi do Vitória ontem, o Vitória será um dos times que vão brigar ali pra não cair. Tá certo? Vai brigar pelo rebaixamento. O time que tem o Vitor Ramos na zaga, velho. Você não pode perder, né? Você tem que começar pensando assim, ó. Putz, eu vou brigar ali da 14ª pra baixo, tá certo? Você não pode almejar nada mais. Baixo da tabela. Então, não, é parte de baixo bem pra baixo, Domingo. Porque tem aquela parte de baixo da tabela que é o 12º, o 13º, o 15º. O Vitória é pra brigar ali do 16º pra baixo. Com todo aquele time que você empata, né? Já é ruim, né? Por que, Motinha? Eu vejo as pessoas falando, ah, mas é início de campeonato. Gente, a primeira rodada, a segunda rodada, vale tanto quanto a 38ª. Daqui a pouco começa terceira, quarta, não, quinta, e neguinho tá no começo do campeonato. Eu fico puto com esse discurso, ah, não, mas é a primeira e a segunda rodada. Gente, a primeira e a segunda vale tanto quanto a última, a 38ª, vale a 37ª. Né, é um absurdo pensar isso. E quando você pega adversários como Vitória, você tem que ganhar bem. O ganhar por um gol de diferença é um resultado ruim. Porque outros times aí que vão brigar lá em cima pelo título do campeonato, vão pegar o Vitória mesmo no Barradão e vão conseguir abrir uns 3, 4 gols, Sombra. Porque o Corinthians, ele criou ontem, Sombra, sem brincadeira. Não é utilizando nenhum tipo de hipérbole, não. Mas no primeiro tempo, o Corinthians criou 5 chances claras de gol. O goleiro do Vitória pegou tudo, mas por incompetência do Corinthians também. No segundo tempo, o Marlone perdeu um gol que se ele cabecear pro meio da área, ele ia ter o André livre. Não quer dizer que o André faria o gol. Mesmo livre, sem goleiro. Pode ser que ele chutasse por cima, porque o André também é horroroso. Mas o Luciano teve uma outra boa chance, o Romero teve uma outra boa chance. O Corinthians ontem, RG, criou no mínimo 7 ou 8 chances claras de gol. E se acha que porque fez 2 gols aí tá de ótimo tamanho, tá errado. Tá errado. As chances que o Corinthians criou ontem deveria ter feito no mínimo 5 no Vitória. E teve um gol do Marinho que ele ajeitou com a mão. E o Pavão, que tava pitando o jogo ontem, esse tal de Eber Roberto Lopes, que eu não sei porque parte da imprensa idolatra esse cara. Eu acho um péssimo árbitro. Eu acho um árbitro horroroso. Ele apitou no meio da semana o Boca, não foi? Foi, apitou o jogo do Boca com o Nacional. Mas eu acho péssimo, Sombra, péssimo. É um cara que é um pavão, tá certo? Ele expulsou o jogador do Vitória por reclamação. Ele encara os jogadores, ele tenta intimidar os jogadores. Tudo bem, o jogador é folgado, mas o árbitro, o Sombra, ele não tem que aparecer mais com a camisa 10 do clube. O árbitro é uma pessoa que tem que estar em campo, única e exclusivamente pra apitar ali e colocar a regra na prática, tá certo? É isso que o árbitro tem que fazer. O árbitro, o bom árbitro, é aquele cara que passa desapercebido. Ele sabe se impor perante o jogador, não com uma peitada, não gritando igual esse cara faz. Esse cara é ridículo, cara. Ele, como árbitro, é péssimo. É tosco. E eu não tô falando que o Corinthians também perdeu essa partida aí por esse gol do Marinho, não. Porque, volto a falar, as chances que o Corinthians teve de gol, é inadmissível achar que o Corinthians poderia perder uma partida como essa. É, com todo respeito ao Tite, Tite, você sabe que eu gosto demais do seu trabalho. Eu acho que hoje no Brasil você é o melhor treinador em atividade. Mas não dá pra entender, Tite, certas convicções que você tem e que você não abre mão. O Bruno Henrique, Tite, meu Deus, se eu amputar o pé agora e tiver que jogar às 10 da noite, eu sou melhor que o Bruno Henrique em campo, não, cara. Será, mano? Lógico que sou, Sombra. Com todo respeito ao Bruno Henrique, é um bom moço. Você é um tá se valorizando-se. Não, não tô, não. Valorizando. Não tô, não. É, outro cara que não dá pra entender também o porquê ele tá na condição titular, eu já vou falar de você, viu, Elias? Mas eu quero falar primeiro do André. Hoje o mano... O André... Só no chicote. O André é outro, cara. O André Sombra, com todo respeito ao André, eu sei que o Corinthians, ele queria trazer o Ibra, eu sei que o Corinthians gostaria de trazer o Suárez, mas não dá. Pela realidade financeira dos clubes brasileiros, você não consegue trazer aquele jogador top. A menos que seja um achado, igual o Santos, que apostou no Ricardo Oliveira, o cara veio e retribuiu. Tá certo? A menos que você descubra um barco jogando aí no mercado sul-americano. Mas eu sei que a realidade é difícil. Você não consegue trazer um cara que venha pra solucionar o seu problema, que você saiba que não é uma incógnita, que seja aquele jogador decisivo. Damião, mano. Por uma quantia aí baixa. E o Damião também não é barato, RG. Hoje é uma incógnita cara. Não adianta trazer o Damião. Já negou o Damião, né? Então, mas mesmo assim, Mota, mesmo que o Corinthians estivesse pensando na possibilidade, o Leandro Damião, só pelo salário, já é um jogador inviável. Já é um jogador inviável. Porque é um cara que hoje não vale a pena. Ele chega ganhando muito mais que os outros ali, não vai. Eu tenho certeza que não vem pra resolver. Apesar de se fizer uma comparação, ele e o André, eu acho que ele é o Ibra. Mas o negócio é o seguinte, Tite, pelo amor de Deus, repense essa sua convicção. O Bruno Henrique não dá mais. Sei lá, coloca o Williams, coloca o Christian. Mas, pelo amor de Deus, Tite, improviso com o Camacho na cabeça de área, já que o Bruno Henrique também não é o primeiro volante de ofício. Ele jogava como segundo volante na Portuguesa e muitas vezes até como um terceiro volante chegando mais perto da área. Então improviso o Camacho. É um cara que tem um toque de bola melhor, mais refinado. Aí você vai falar, mas o Camacho não é de marcação. O Bruno Henrique também não é. O Bruno Henrique, cara, ele não consegue marcar uma senhora de 90 anos numa cadeira de roda com a roda emperrada. Mas é verdade. O Bruno Henrique hoje é pavoroso, Benjamin, é pavoroso. O André, a bola bate na canela, bate no tornozelo, mas a bola não entra, cara. Não entra. Mas não entra, não dá. Então, Tite, ó, pelo amor de Deus, você pode improvisar na cabeça de área o Christian, você pode colocar o Williams, você pode tentar improvisar do Camacho. Na posição de centroavante, o Luciano, ele também já tá um tempo sem fazer gol. Mas o Luciano é mais participativo. O Luciano, ontem ele deu uma cabeçada muito boa, que o goleiro fez uma excelente defesa. E é um cara que tem mais recursos técnicos do que o André. Outro cara que eu quero pegar no pé, e esse eu vou pegar no pé mesmo, é o seu Elias. Porque depois que pintou a chance dele ser negociado, quando todo o elenco do Corinthians aí foi negociado e foi vendido, porque não é nem negociado, o elenco do Corinthians ali, ele foi esquartejado pelo mercado chinês. E o Elias, ele sabia que ele ficaria talvez aqui, RG, como o último dos moicanos. O Sim. único jogador daquele elenco vitorioso que a torcida ainda considerava talvez aquele jogador top. E a responsabilidade ia cair nas costas dele, mesmo ele sendo um volante. Mas é um jogador emblemático, é aquele jogador que a torcida gosta, enfim. Caberia ao Elias, não tô falando que a culpa é só dele, mas caberia ao Elias, diante do que tá acontecendo agora, ainda mais pela exposição que ele tem perante a torcida e pela representatividade que ele tem perante a torcida, chamar um pouco mais a responsabilidade. A bola queima no pé do Elias, mano. O Elias não é mais aquele jogador que sente aquele tesão de vestir a camisa do Corinthians. Tá se poupando, né? Não, RG, é a impressão que dá. Não sei qual que é a do cara. Não sei se ele tá desmotivado, não sei que porra que é. Mas tá jogando com o nome. Tá jogando com o nome. Eu sei que é difícil fazer isso, porque jogador é todo melindrado e você tem que pisar em ovos pra lidar com jogadores, ainda mais do elenco qualificado como é o Corinthians. Mas hoje, pela bola, aquele Maicon, que é a reserva do Elias, joga mais bola que ele, RG. É um moleque que pelo menos quer roer o osso. É um cara que precisa mostrar serviço. O Elias, eu não sei se ele já tá numa sombra, eu não sei se o Elias já, tipo, pensa assim, pô, daqui a pouco, meio do ano tá aí, vai pintar de novo uma proposta da China, mas o Elias não tá jogando nada, cara. E é um jogador que eu cobro, RG, porque eu sei que tem mais a oferecer do que tá mostrando, entendeu? Me parece que tá poupando. Tá certo, poupando, mas você vê o Fagner, mano, o Fagner corre pra cacete, mano, o Fagner é o jogador que mais se destaca nos jogos do Corinthians. Inclusive, eu até quero elogiar um cara que eu critiquei recentemente pela falta de postura também, tá jogando nada. Mas diante do Vitória, o cara jogou bem. O Tite talvez recolocou o cara numa outra posição, que ele se adeque um pouco melhor, RG. Foi o caso do Guilherme. O Guilherme aí, junto com o Fagner, eu acho que foram os dois melhores jogadores do Corinthians. Entendeu? Mas então, eu espero um pouco mais do próximo jogo do Corinthians, que vai ser contra a Ponte Preta agora aí no feriadão. Pelo menos postura. Não vai ser fácil também. Sabe, RG? Porque o Corinthians hoje é aquele time que quando marca 1-0, ao invés de ir pra cima do adversário tentar nocautear e fazer o segundo, o terceiro e o quarto, O Corinthians, ele freia. O Corinthians parece que fala, não, fiz 1-0, beleza. A minha cota de gols já deu. Vai pro inferno. Será que eles não sabem que não tem qualidade? A questão não é qualidade, Mota. Se você não tiver qualidade contra o Vitória, velho. É... O Corinthians tomou um gol do Chiesa, mano. É relaxamento. O Corinthians, ele conseguiu tomar um gol do Chiesa. Relaxamento natural do time grande que se acha superior e não precisa correr atrás. Benjamin, você gostaria de acrescentar alguma coisa? Óbvio que não. Beber água. Depois de 20 minutos falando, não sobrou nada. Sério. Então fala do filme, não. Eu vou falar o quê? A sua opinião. Tá bom. Mas você sempre filho já defendeu uma tese, velho. Olha, fez então, um TCC pra aí. Pra vocês comentarem. Vai, vou dar uma chance pra você, o Benja. Elias disse que sondagem do chinês é só sondagem fraca. É. Não tem nada concreto ainda. Né? Mas ele já tá ficando com a cabeça na China. É, não tem jeito. Isso aí. Corinthians nega contato com o Damião. É, rapaz. Né? Felipe tem sondagem mais concretas. Olha, Mota, O Felipe. Posso falar? Mastigando? Eu ia falar do seu valor. Eu não estou mastigando nada. Eu não, eu não ia falar. É que eu vi que você tá sem engolir. Não, eu fui responder. Ah, tá. Você mastigando. Mas se quiser falar, para, eu espero. Você está vendo que você é São Paulino mesmo? Não, eu sou corintiano. É que ele tomou a pílula do Dr. Caramujo hoje. Dr. Caramujo? Lembra do Dr. Caramujo? Não lembro se ele ficou amarelo quando a Emília não parava de falar que ela tinha tomado a pílula do Dr. Caramujo. Acabou o encanto, Leandro, não. Leandro e Damião, nem pensar. O Elias, que não tem a proposta ainda oficial, não tem mesmo. Isso é verdade. Mas que eles estão esperando, estão. Agora eu vou dizer, cara, então eu não entendo uma coisa. Por que tirar o Cássio? Só balou ele, hein? Foi mal, Walter? Não. Não teve culpa nos gols, não. Não é questão de foi mal, foi bem. Não tem porque tirar o Cássio, cara. Não tem porque tirar o Cássio. Não tem. Não tem. Ué, mas ele tá abalado com a morte da avó. Ah, então por que foi pro banco? Porque o Vidotto tá machucado, cara. Razão, hein? Tem razão. Não, mas abalado com a morte da avó, não tem que nem ir pro banco. Eu tenho um problema, Sombra. Eu falo pra você, ó, tudo bem, eu vou pro programa, mas não vou falar. Aí uma hora eu vou precisar falar, já que eu tô aqui. Mas pera lá, é diferente. O goleiro quase não entra, Benja. Não. O goleiro quase não entra. Não é quase. E são raros os jogos que um goleiro se machuca. Acho que o próximo jogo é que vai dizer se existe algo ou não, né? Ah, eu não. A não ser que o Tite explique algum motivo que ninguém sabe. Vocês estão contestando pra caramba o Tite, hein? Não, eu não. Nessa do gol não contesto, não. Nessa acho que dá certo. Mas contestar é um direito. Claro que é. Eu não tô querendo que o Tite saia nem. Só estranhei. Eu não quero que o Tite saia, não tenho por que sair de jeito nenhum. O Tite é o maior treinador da história do Corinthians e ponto. Agora, tem algumas substituições ou algumas insistências do Tite que eu não estou entendendo. Se joga quem está melhor, o Bruno Henrique e o André não podem jogar. O Bruno Henrique já não pode jogar desde fevereiro. Aí contratou o Williams. Mas vai ver que o reserva do Bruno Henrique não consegue ser melhor nem no treino. Pior que ele, né? Mas o Williams foi contratado esse ano. Então vai ver que o cara nem no treino justifica. Eu não entendi quando o Corinthians contratou o Williams. Porque o Williams é doidão, né, velho? Então, mas eu não entendi porque contrataram o Williams. O Williams é doidão. Agora, tem um lado bom. O Guilherme ontem jogou bem. Porque o Guilherme tava jogando uma posição que não é a dele. O Guilherme tá jogando no meio de campo marcando. Ontem o Guilherme jogou na frente, que é a posição dele, jogou bem. Teve técnico, uma vez botou o Ganso na ponta. Agora, e o Ganso? Agora, eu vou dizer um negócio pra você. Não dá mais pro André e não dá pro Bruno Henrique. Pô, ele furou nesse gol do Corinthians. O Tite está persistindo um negócio que não dá pra entender, cara. Eu falo isso. Você gostaria de Tite no seu clube? O André, infelizmente... Não foi falta de aviso. O André, infelizmente, ele tá marcado pela torcida. Eu avisei. Ele tá inseguro. Tem jeito, não. É, seguro já não é grande coisa, né? E o Pato voltando? O Pato pode até voltar. Não vai voltar. Ah, esquece. Olha, esse fim de semana foi uma boa tarefa. Ele estaria voltando pro São Paulo. E o Pato? Eu perguntei isso pro Leco semana passada. Ele falou, não paramos pra pensar, mas... Mas ele é muito querido lá dentro. Porque o Caleri não fica, né? O Caleri vai embora. É. A não ser que dizem... São Paulo for campeão, se o São Paulo for campeão da Libertadores, ele ficaria pro Mundial. Agora, dizem também que o pai dele, que ele já teria negociado com o Tottenham. Mas, vai saber, né? O mundo do futebol é muito dinâmico, né? O Tottenham que é dirigido pelo Pochettino, que é argentino. Isso, exatamente. Continua lá? Continua. O Pochettino foi vice-campeão inglês? O Tottenham foi segundo colocado na Inglaterra. Agora, com isso, precisa urgente um atacante. Quem que você vê, Benja? Barcos. Mas não vai virar. O Barcos não vem. Ele não vem na mesma condição do André, vindo da China, aquela coisa. O Barcos tá em Portugal. Ah, em Portugal? É. Pensava que ele tá na China ainda. Cara, não tem. Quem vai pra Portugal não perde lugar? Não tem, exatamente. Vai buscar quem, cara? No futebol brasileiro tem alguém? O Leandro Damião. Damião, por enquanto. O Allan Kardec, eu gostaria no Corinthians. O Damião não. É? Ah, o Tite faria um esquema pro Allan Kardec. Eu gostaria do Kardec no Corinthians, sim. Daria fácil. É, o Tite gosta desse tipo de referência. O Allan Kardec hoje é uma incógnita, não dá pra trazer também. É mais do mesmo. Mas tudo incógnita, mano, não tem quem trazer. Ah, depende. Você falou do Leandro Damião, o Leandro Damião não é incógnita? Não, mas eu também não traria o Leandro Damião. Só na última possibilidade. Fala um que não é incógnita. Não tem, mano, não tem. Ah, eu traria aquele Campbell da Costa Rica. Mas você insistiu com esse Campbell aí. É que ninguém fala, mano. Conheceu ele em Lindóia. Imagina, você estava em Lindóia, mesmo hotel? Não. Muito bem, você está ouvindo o Estádio 97 da Energia 97, oferecimento do Pizza Hut. É, e você, o que está achando da semana? A minha está ótima, hein? Ou melhor, está irresistível. Com a semana irresistível, Pizza Hut. A cada semana, 50% de desconto num sabor de pizza grande ou super fatia. É isso mesmo, 50% de desconto na pizza grande ou super fatia. Não é brincadeira, 50% de desconto na pizza grande ou super fatia. Uma semana tão irresistível que você não vai parar de repetir, como eu. É muito barato, muito gostoso e muito Hut. Dessa vez, o sabor é brasileira. É deliciosa, hein? Essa brasileira aí do Hut, da Pizza Hut. É só ficar atento, ó. É boa, hein? Vai lá no site e veja as lojas participantes. pizzahut.com.br/SP. Por que você não aproveita agora mesmo? Acesse o site, descubra a loja participante mais próxima de você e aproveite. E pra fechar, vou repetir mais uma vez. Semana Irresistível Pizza Hut. 50% de desconto na pizza grande e super fatia. Só Pizza Hut é Pizza Hut. Estádio 97. Segundo torneio Energy Poker. É um recado muito importante para vocês, hein? Estão aceleradas as inscrições para o segundo torneio Energy Poker. É, lembra do primeiro, com quase 500 participantes? Com aquela baita premiação? Então agora o segundo torneio Energy Poker vem mais ainda turbinado. Premiação garantida de R$150 mil. Ah, aí você fala, mas quando é? Vai acontecer em junho, entre os dias 17 e 19 de junho. Onde? No Espaço Promag, no Zona Norte de São Paulo, aqui na Casa Verde, pertinho da Marginal Tietê. Lugar fantástico. Só o lugar lá tem estacionamento para 1000 automóveis. Sim, é enorme. Legal, hein, onde você vê as informações? No site energypoker.com.br. E você pode fazer a inscrição no site. Ah, direto. E quem faz a inscrição antecipadamente já ganha de bônus 3 mil fichas. Aí sim, hein? 3 mil fichas. Qual é a premiação? Premiação garantida de R$150 mil. Caraca, velho. Então vá lá e faça a sua inscrição. energypoker.com.br. Vai lá, rapidinho, acessa e garanta a sua participação no segundo torneio Energy Poker, que tem a realização da Cassineira e da Energia 97, tá bom? Mas só apenas uma correção, o Igor Mendonça tem razão, o Tottenham ficou em terceiro, não em segundo. Ele teve um ponto atrás do Arsenal. Pô, Benja, quando assim fala, o segundo. Meu... Mas tá na Champions, você deu uma moteada agora, hein? Pelo amor de Deus, hein? Mas o Tottenham, joga Champions. Mas pegou Libertadores, né? É verdade. Muito bem, vamos aos ouvintes. 3284-7097. Os ouvintes que vêm no oferecimento da BV Financeira. O crédito que você precisa está na BV Financeira. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Chevrolet Cobalt. Passe na rede Chevrolet, conheça o novo Cobalt. Impermeabilizantes recubre plástico, máxima proteção para toda a sua casa. Também oferecimento de Dutra Máquinas, a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil. Mais de 30 mil produtos das melhores marcas, sempre com muitas ofertas e promoções. Compre pelo site dutramáquinas.com.br. Toca as Drubal! Hasta la vista. Hasta la vista, baby. Tá limpo. Que é isso? Alô? É o Alf? É o Alf. Era teimoso. Alô? Alô? Fala. É o Vitor. Fala, Vitor, tudo bom? Tudo bom, Dando. Tudo bom, é Vitor ou Victor? É Vitor. Ah, se eu que o conheço. E é Victor do quê? Victor Hilário de Conte. Hilário. Hilário. É. O cara é Hilário. Hilário, você... Hilário. Ô, ô, ô. Pô, essa piadinha de novo. Ô, ô, ô. Não é piada, é teu nome, João. É, isso aí é, é do... Não é do... Como que chamar o que? Cid Guerreiro, não é? Não sei. Que a Cid Moreira. É, não sei. Não sei. Não sei. Cid Moreira. Lembra do Cid Guerreiro? Cid Guerreiro. Sim. Mas a letra uma dele... Figura imp... Uma figura impressionante da música, né? Música brasileira. É fantástico. Não. Bom. Não é, muito, não é muito pior do que muito estrelinha que tá aí, não. É verdade. Já dá pra tocar no MoMA. Dá pra ir lá no MoMA se apresentar já. Melhor, né? É. Ô, velho! Tô pensando no repertório que o cara vai levar. Eu também tô, tô pensando, porque só tem essa porra dessa música, velho. Um saco de lixo. Ah, é. Você não tem um repertório. Cara, você lá. Viu? É, olha, vou dizer lá pra você. Você cara, viu? Mas eu quero saber. Você é verdade, bem lembrado. Você ele viu vai fazer um show daqueles 5 minutos aí? Você viu a comemoração do time do Benfica semana passada? Sim. Foi não, tô tranquilo, tô favorável. Tudo que eu tô tranquilo, tô favorável. Coreografia, música, tá tudo. Mas o sucesso não se discute. O, aquela música lá do. Como é que chama aquele cara? Foi igual Michel Teló. MC João. Michel Teló. Foi quando o Cristiano Ronaldo fez cara. Tudo fazia lá. É a dupla, Michel e Teló. Tem um MC João aí, o Baile de Favela, velho. É explorado aí no Baile de Favela. Essa música tem 100 e. Ah, foi a paródia, 112, a paródia do Corinthians. Milhões. A paródia do Corinthians que bombou ali. Caramba. Do Bruno e do Bernardo. Coloca de novo do Corinthians. É verdade. Ah, pro inferno. Tem um monte de visão. Mas tem cada coisa, né? Tem o Os caras fizeram agora. O Benja vai dançar. O Benja, os caras fizeram agora uma novela homenageando a expressão do Galvão Bueno. Haja coração. Haja coração. Haja coração. Eu acho que a RedeTV poderia se inspirar nisso. Ah, e homenagear o Silvio Luiz com as novelas. Ah. Imagina você ligar. Qual que seria a novela? Entregou a paçoca. Seria interessante. Entregou a paçoca. O que é que eu vou dizer lá em casa? O que é que eu vou dizer lá em casa? Ou, legal. Assista depois do jornal. Mas o nome de novela não pode ter mais que duas palavras. A nova novela da Rede TV, Esquentou o Bambu. E a outra também, né? Vai homenagear. E a outra vai homenagear a Escravizaura, que foi um grande sucesso, viu? Qual o nome que vai ser? Qual? Escrava Mãe. Escrava Mãe. E tem a outra tua também, Silvio. A outra novela, Pelo Amor dos Meus Filhinhos. Pelo Amor dos Meus Filhinhos. Uma nova minissérie da Rede TV. Arredondo o seu aí? É. Arredondo o seu aí? Não. Acerta o seu aí que eu arredondo o meu aqui. Não, mas só rapidinho, vocês ficam criticando as músicas aí. Eu? Não, vocês são preconceituosos pra galera. Nossa! Vocês falam de nossa. Mim. Nossa! Sim, porque depois vocês falam de mim. Tá não, a música. Qual música? Qual? Ah, essas todas aí, tá tranquilo, tá favorável. Gente, tá na boca do povo, é música. Tá na boca do povo. É. Então respeita, velho. Vocês que se sou eu. Porque quando sou eu. Você respeita. Não. Oportunista. Você é oportunista, velho. Isso é. Quando eu acho. Quando convém. Quando convém. Quando eu falo que pra mim a aquarela do Toquinho é um pé no saco. Assim, pé no saco. Tá, não, então peraí, peraí. Então você tem que respeitar também, porque o Toquinho era tema do carrossel lá. Mas eu desrespeitei. E aí? Mas eu desrespeitei. E a criançada tudo cantava. Aonde você me viu desrespeitar? Eu só falei que é um lixo. Não, eu falei, é um saco. É, porra. Não, eu não gosto. Eu prefiro um saco. Eu não tô criticando se o Toquinho vai tocar no baile da favela. Eu não curto. Ah, a música é bonita. É baile de favela. É uma coisa popular, cara. O povo gosta, velho. É, e eu sou prometendo. Você nunca respeitou isso. Para com isso. Para de hipocrisia, Odema. Tá parecendo humano. É assim que você tem que falar do chiclete com banana, que o povo adora. Mas vem cá. Uma coisa. Uma coisa. Peraí. O povo adora. Vai lá na Bahia pra você ver o que acontece. Eu detesto. O fato de eu detestar, não sei o que eu desrespeite. Eu não xingo quem vai no show, acho uma porcaria, eu não gosto. Pô, mas você colocar no mesmo saco a música do Toquinho. Não dá pra pôr no mesmo lugar, velho. Essa música é muito bonita. Tá tranquilo, tá favorável. Você colocar no mesmo saco que o Tanto Tranquilo tá favorável. Mas não dá pra entrar no mesmo saco, você tá de brincadeira. Dá pra entrar no mesmo saco, sim. Não, cala a boca aí. Peraí, deixa eu rolar um pouco isso aí. Ó, mano, a música é boa, mano. A música é maravilhosa, velho. Se você falar pra mim, se eu prefiro, tá tranquilo ou tá favorável? E isso aí... O que você vai falar? Nossa, não, você não vai falar. Eu vou embora. Escroto, o tá tranquilo e tá favorável pra mim é o Frank. Tá fazendo média com alguém. Tá fazendo média com alguém, velho. Eu vou tomar um café. Você tá de brincadeira. Com o filho dele, com o filho dele que tá na onda. Você descobriu que o MC Sinagoga aí... Eu vou tomar um café. Que média que eu tô fazendo? Aí tem. Aí tem. Não é possível. Não é possível. Tá ganhando algum. Não é porque eu sou obrigado a barra ovo. Eu não gosto da música, essa aquarela do Toquinho, eu achei isso. Sou eu? Põe aí, coração favorável aí. Já, pelo menos tá tranquilo, tá favorável, você vê as minas dançando, é uma coisa pra cima. Isso mas é isso, eu não falava. falava essas coisas. Mas eu não vou no show. Eu não vou comprar o CD, eu não vou baixar música. Eu não vou no show que falava do axé que pega mais mulher e tal. Mas eu não tô usando o mesmo argumento do mano. Mas eu não tô usando o meu argumento. Eu não falei que eu vou ao show. Eu não falei que eu compro a música do cara. Eu detesto. Mas você colocou agora na mesma isso aí. É a mesma coisa. Não, não é na mesma. Você botou um MC porcaria na mesma prateleira. Tá louco. Não, não coloquei. Eu prefiro isso aí. A Domênica prefere o Toquinho. Não. Meu Deus. Ela falou que gosta do Toquinho. Vai, RG. Deve ter. Aí amanhã, RG, aí o Tá Tranquilo, Tá Favorável, faz uma versão densa, sobra começa a tocar aí na rádio. Não vem com essa história, não. Porque tá cheio de cara aí que já fez essas coisas aí, não vai tocar, não. Falou, mano. É verdade. Ô, velhinho, qual o time? Não, sabe o que acontece aqui no Brasil? Se você critica, critica MPB, nossa! Ah, o Benjamin nossa. Vai brigar lá pelo Ministério da Cultura. Daqui a pouco vocês vão falar que o João Gilberto também é o máximo. Ô, Temer! Não pode já criticar. Olha, tem o Ministro da Cultura pra você, o Benjamin Bach. E se eu for? Mesmo se não acabar, eu acabo com a farra do boi lá. Vai, eu acabo com a farra do boi lá. Ali o Mano vai gravar 25 CDs e vai ganhar 60 milhões de dólares em 2 anos. Obrigado. Ô, Vitor! Completamente. Ô, Vitor, você também é do time aí do Benjamin, que coloca as porcarias no mesmo saco do que é melhor? Nossa, velho. Não. Essa porcaria aí não curto, não. Não, eu também não curto. Curte? Você curte. Ah, não, não curto. Você curte. Como eu não? Você curte. Você falou que entre o Toquinho e o Tá Tranquilo. Você ficou com o Tá Tranquilo, tá favorável, velho. Sim, mas não é que significa que eu vá ao show... que eu baixo a música, eu acho horrível. Ah, você tá agora, essa música do Toquinho, MPB pra mim é um pé no saco, velho. Põe aí, e Sobra. Aqui é tudo falsinho, tá viu, cara? Tá tranquilo, tá favorável. É tudo demagogo. Ninguém vai show, ninguém... Vê quem ouve aqui Chico Buarque, eu ouvi nada. Eu ouço, sim. Eu não ouço. Ouço, de fato eu não ouço, mas eu respeito. Eu não respeito. Você falou que é uma porcaria essa música. Mas eu acho uma porcaria, não é desrespeitando. Você não pode achar, isso aí é um absurdo, você achar que essa música é uma porcaria. Isso não é desrespeitando, eu não tô desrespeitando, não tô xingando o Toquinho, não tô xingando quem gosta da música. Agora MPB pra mim indiretamente você fala isso. Não, senhor. A partir do momento que você é tão radical em falar que uma música dessa, bonita desse jeito, é uma porcaria, você chama todo mundo de trouxa. Não vai casar, não tem nada mais brega. Que nego entrar pra casar com o bicho aí. Você tá louco, velho. Pelo amor de Deus. Ué, lógico que sim. Porque não, isso aí é meigo, velho. Aqui, ó, olha aqui, ó. Ele comparou a letra do Aquarela com isso aqui, ó. Eu não comparei. Aqui, ó, a letra. Falou que é melhor. DJ, nós gosta sim. Nós tá suave final de semana. Vai achando que é só playboy que vive em Copacabana. Aê! Dá uma olhada no cordão. Tá tranquilo? Aê! Dá uma olhada nas bandidas que tá com nós. Tá favorável. Olha. Foca mais, não sufoca. Esse é o dilema da quadrilha. Faz o sinal de hang loose e faz o famoso sinal do Ronaldinho, certo? Tá tranquilo, tá favorável. Só os vilão vem, tá tranquilo, tá favorável. Só os vilão vem, tá tranquilo, tá favorável. Ah, não vou nem continuar. Ronaldinho. Tá de brincadeira. É por causa do Ronaldinho. Não vou nem continuar, velho. Não dá pra continuar. Para. Ô, Domênico, é por causa do Ronaldinho, certeza. Não dá. Olha só, Quer que eu leia a letra da outra música? Você vê como é que é? Se um pinguinho de tinta... Pinguinho? Exatamente. Peraí. Se um pinguinho de tinta cair num pedacinho de papel. Deixa eu terminar. Mas leia a letra. Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel... Sim. Num instante imagina uma linda gaivota a voar no céu. O cara tá pintando. Vai tá voando, pintando. Contornando a imensa curva norte e sul. Bem melhor. Com ela viajando Havaí, Pequim ou Istambul. Pinta um barco a vela branco navegando. É tanto céu e mar. Mas a música azul. É poesia, meu amigo. Vai ou você dormir. Não sabe? Vai dormir. Para. Aê, nós gosta assim, nós quatro final de semana em Maresia. Vai achando que pobre pode andar em Ginópolis. Foi, meu irmão. Dá uma olhada no amigão, tá tranquilo. Olha o tamanho da nave, tá desfavorável. Motinha, dá uma olhada no pacote, amigo. Faz a estrela de Davi, faz o famoso sinal do GPS, vem. Tá tranquilo, tá desfavorável. Só os ricão, vem. Se sou eu, se é o ganso. Se sou eu, se é o ganso. Se sou eu, se é o ganso. Se sou eu, se é o ganso. Se sou eu, se é o ganso. Se sou eu, se é o ganso. Amigão, vai achando que pobre pode andar em Genópolis. girando o mundão, com nota de 100, se mexer o saco, falo, girando o volante do meu iate, agora vou virar o manche do meu já, aqui é roqueiro, odeio tantã, só ando com as linhas que tem lá botão. Amigo, olha a cara dos idiotas. Gira a postagem, gira meus bagos, só uso o Twitter para um post pago. Olha pra todos que não tem um bilhão, olha pras vizinhas velhas da Vila Boim, pra quem que acreditava de nós, se fala. Amigo, se sou eu, se eu ganso, se sou eu, se eu ganso, se sou eu, se eu ganso. Se sou eu, se eu ganso, se sou eu, se eu ganso, se sou eu, se eu ganso. Amigo. Entendi, o cara tá se lançando. Aê, Benjamin, ficou legal, cara. Tá se lançando. Imagina o Benjamin com aqueles correntão, né? Como é que é? As rainhas da Vila Boim, boné e tal. As rainhas da Vila Boim que desacreditavam de nós. Quantos shows vocês já foram do Toquinho? Eu não tenho procuração. Eu não tenho procuração, mas eu acho que o Toquinho musicou essa letra. Deve ser do Vinícius de Moraes. Vou até procurar. Mas acho que ele musicou. Eu não tenho vergonha de achar MPB um saco. Vitor, time! Você tá aí, Vitor. Não, é tá. Nóis, mano! Exa brasileiro! É, Coringão. Coringão, nossa, gente. É um grilo, hein? São Paulo, não, São Paulo. Corinthians. Essa é o babaú. Ah, já babaúva. É Exa. Já é. Opa. Que já é. Babaú. Ah, não fala assim, que porque o mano tá triste. Não, o Corinthians esse ano ele acabou mesmo, o Santos já foi santificado. Não acabou nada, velho. Não acabou nada. Não tem mais agora. Determinado, não, peraí. Em determinado momento da história da humanidade, não questionaram até Jesus? Ah, para. Acontece, gente. Mas não pode falar mal do Santos. Olha aí, a questão é aí, ó. É. Vocês estão rachados. Os antepassados dele. É, questionado. E aí, Tricolor? Beleza. Você foi da galera que ficou puta com a história do São Paulo ter perdido? Ou você entendeu o momento do São Paulo? Ah, sei lá, eu achei que foi mais erro do Bruno ali. No final do jogo, ele tinha que sentar o pé no cara lá e derrubar, meu. Não tinha que deixar aquele cara fazer o que ele fez, não. Ele foi postando corrida da grande área do São Paulo até a outra, mano. Não pode. Pô, que pique que aquele maluco do Inter deu, hein, mano? Ah, mas no começo, bicho. Que pique, hein? Você viu que derrubar do cara. Já tinha que derrubar na largada, mano. Que também é isso? Então, na largada já fecha o cara. É. Ele também podia ser expulso ali, não tem problema. Verdade, verdade. Mas não ia ser expulso, viu? Não tinha nem amarelo. É feio, não pode correr atrás, não. Tinha que voar no pescoço do cara. Joga pra lateral. Faz qualquer coisa. Mas, RG, ele viu que o cara ia partir em velocidade. Você não precisa nem dar o carrinho. Você dá uma peitada no cara, você já derruba. Primeiro que um tem 20, né? Ele tem acho que 30, sei lá. Pô, sai correndo. Né? Voa no pescoço do cara, velho. Pô, rapaz, o Lugano vai lá. Primeiro gol dessa volta. Pô, estádio fica aí, faz festa. A aí, cara do Lugano na hora do gol foi sensacional, velho. Depois, quando tomou, o São Paulo tomou o gol, ele ficou olhando assim, tipo... Pô, puta decepção, um gol, né, velho? Empatou o jogo, tá tudo bem, velho. O São Paulo agora joga contra o Curitiba, lá em Curitiba. Você acha que que também não tem um grande elenco pra poder ficar dando muita folga, né, cara? São Paulo agora, perde quem? O Hudson, 3 semanas fora, pelo menos. Hudson. Sofreu uma contratura muscular. Contratura e estiramento, também não sei qual a diferença. O Hudson fica... Caleri. O Caleri diz que não é nada que assuste. Mas nada talvez vão poupar. É. O Michel Bastos, ele vem sendo preservado porque acho que ele não tá muito... 3. Não tava curado ainda, né? Rodrigo Caio não foi pra seleção? 4, sim. É. O Mena tá na seleção chilena. Sim. Então, no lugar do Hudson vai o Thiago Mendes. É o Thiago Mendes volta? Sim. O João Schmidt já tá bom. Então, e no lugar do Caleri, o Allan Kardec. Ali nos volantes dá pra resolver. Mexe bem no time. Hã? Mexe bem, mas, né? Mas ao mesmo tempo precisa de um descanso, viu, velho? Não. Sim. Esses últimos jogos intensos. Então, mas, gente, é o que a gente fala, é começo de brasileiro, você não. Aí você faz o quê? Você vai se dedicar à Libertadores. Aí dá um azar de sair da porra da Libertadores, aí você tem que correr atrás do prejuízo no brasileiro. Puta, mas e é difícil. É difícil correr atrás, hein? Mas porra. Sabe o que eu acho, Richard? Agora você, olha, você teve jogo domingo, vai ter quarta e vai ter domingo de novo, tá? 8 dias, 3 jogos. É complicado, cara. Mesmo que você vá com o time titular, muitas vezes, você fala, o que nós temos de melhor é isso, mas às vezes os negros estão muito desgastados. Apesar que bota o cara, machuca, aí vai pra Libertadores sem o cara porque machucou, puta aí. Não, tudo bem que ainda falta tempo, né, cara? Mas, pô, RG, mas ninguém, nenhum time agora hoje tem um time, 15 titulares, vamos dizer assim, titulares não entre aspas. Não tem. Acho que não. Você tira 5 caras e coloca 5 caras que vai manter a média do time. Não tem. Claro que não. Eu acho que o time que mais tem opções hoje, mas você vê, né, Domênico entra, mas não joga, né? Não joga bem. Ah, depende do jogo, só. Não, titular, Domênico, que vai resolver mesmo. Não, você fala, você confia. O Arouca é um cara que hoje, se entrar, você fala, entra e joga bem? Ah, eu confio. No Arouca, sim. Não, não tô, não tô dizendo que você não confia que ele possa ser um bom jogador. Não. Mas ele não é mais uma titular faz tempo, hein? Não faz tanto tempo assim, não. Ele, foi em dezembro. O Cuca chegou agora e mudou. Foi o Cuca que mudou. O Cuca chegou há pouco tempo e mudou. Mas chegou quando? Mas, por exemplo, Sombra, você tem lá, olha só. Titular, você... quem que está no banco é titular? O Barrio saiu. É, o Barrio saiu machucado, quem entrou foi o Alexandre. Sim. Ele supre a altura, sim. Esse como é não? Ele era titular, inclusive. Ele machucou depois. Mas ficou... você tem o hoje você, por exemplo, sai, por exemplo, o Roger Guedes ou o Gabriel, você põe o Dudu. Como não? Mas você mesmo disse, entrou, mas jogou bem. Não, mas aí uma coisa é você não entrar e não jogar bem e não corresponder. Isso acontece, um jogo ou outro acontece. De 5, 6 jogadores não estarem bem e o time perder. Isso acontece. Eu espero que seja isso que aconteceu com o time do Palmeiras. Mas o Palmeiras hoje... O Benjamin falou agora há pouco. Você viu o banco do Palmeiras? Ah, mas o Palmeiras já fala pra ele, a opinião dele. Ah, mas vocês acham que esse banco que tava no banco não serve pra um monte de time? Mas vamos lá. Mas o Rafael Marques é titular absoluto. Não, o Rafael Marques não é o titular absoluto hoje. Ele é reserva. Hoje é nome, reserva. Como nome serve? Eu quero saber na hora de jogar. É um cara titular. Ontem o Inter entrou em campo com um monte de jogador que eu nunca vi na vida. Pô, fez um bom jogo, um jogo de bom toque de bola, rápido, mas você vai ver, tem nome? Não tem. Não tem nome, os cara, o time do Inter não tem mais nomes. Eles eram indigentes. Hã? São indigentes. São João sem nome. Molecada, tá uma mistureba lá, né? Pegou uma molecada. Pô, mas o... Mas Sacha, pô. Tem esse Sacha aí que tudo joga, bem. Mas né? Mas você vai dizer que é um nome? Não é. Ainda não. Né? É uma não é o nome. Ainda não. Mas é dá uma perspectiva pros caras lá, né? O São Paulo pegou lá o Kelvin emprestado lá, do Porto. Chegou, ninguém deu bola. Ah, é o Kelvin. Não deu certo no Palmeiras, não deu, não sei o que lá. Hoje o Kelvin é importante no São Paulo. Mas vai dizer que ele é um jogador de nome? Não é. Não é. Então, hoje você fala assim, você tem um nome, é legal você contratar um jogador de nome, mas não necessariamente esses caras vingam ou jogam. O próprio Kardec tem hoje um nome. Só mas não nome, tá vingando. Mas não tá jogando. Que adianta? Ontem ele entrou. E daí? Pegou uma vez na bola, mandou a bola na lua lá. Dá pra entender. O que você acha que aconteceu, ouvinte, com o Kardec? É. Ah, o Kardec, sei lá, deu sempre que ele jogando, sei lá. Você acha que ele perdeu a confiança porque o Calleri veio? Perdeu a embocadura. Magoado, perdeu a embocadura. Perdeu. O Calleri já chegou como titular, não tem jeito. E ele tava toda hora quebrado, toda hora tava inchado. Aliás, olha. E aí o Calleri vai embora, a gente vai ter que depender ou do Kardec ou de mais um, né, atacante. Nossa, tua ligação tá horrorosa, hein, tá amigo? Ruim, fala aí, ó. Quer mandar abraço? Ah, agora sim, velho. Ah, agora ele colocou. Ele deu um susto. O Ítalo foi apresentado hoje, né? Ele te ameaçou desligar, né? É, acordou, né, velho? Você tá aparecendo no São Paulo no meu tempo. Ó, o Ítalo foi apresentado hoje. Ítalo. O atacante. Você acha que ele pode vir fazer... Aí, no lugar do Calleri? Fazer o quê? Eu não sei porque eu não assisti nenhum jogo do Aldax, eu nem sei como que ficou. É bom, mano. O Ítalo. Olha, Motinha. Nem posso opinar. É, esse Ítalo aí, Motinha, eu sinceramente não achei que fosse o melhor do Aldax, não. Eu acho que esses jogadores que o Corinthians e o Palmeiras contrataram aí são os melhores mesmo. O Tietê, o Bruno Paulo e o Camacho. O Ítalo é aquele cara mais referência na área. Ele perdeu um gol contra o Santos, principalmente naquele jogo em Aldax. Foi o Sidão mesmo, o goleiro? Ele foi pro Botafogo. É. O Sidão é velho, né? É. Tem mais de 30. Então foi jogar no Botafogo. Mas esse título aí, Motinha, é que é até injustiça a gente talvez aí pegar esses jogos contra o Santos aí, porque o cara devia estar nervoso também, era uma situação diferente na vida do cara. Tava, sei lá, aparecendo, todo mundo olhando pro futebol dele. Mas ele perdeu um gol que não se perde numa final de campeonato naquele jogo em Osasco, cara. Falei, meu Deus do céu, mas... Vale a pena aposta, hoje que tem que fazer é apostar mesmo. Então tá bom, Vitor, um abraço pra você. Deixa seu palpite pra Curitiba e São Paulo. 1-0. Pra quem? São Paulo, né, claro. Não é complicado, olha, jogar na casa do adversário. jogar na casa do adversário sempre é mais complicado, óbvio. Mas não adianta ir pra lá achando, nossa, que terror, que pavor. São Paulo tem que ir pensando o seguinte, meu, foi pegar adversário muito mais difícil na Libertadores, jogando fora, entendeu? Tem que entrar com o mesmo espírito, de achar que pode ganhar em qualquer lugar que seja fora de casa. Não tem conversa. Acabou isso. Ô, Vitor, então um abraço, viu? Tudo de bom, boa noite. Deixa eu te falar uma coisa, tem e a torcida do estádio de São Paulo essa semana ou não? Ainda não está valendo. Ah, tá. Não sabemos ainda qual jogo faremos. É, não sabemos. É, e eu posso mandar um abraço? Você pode. Sim. Ó, vou mandar um abraço para um cara que eu sei que tá ouvindo, que é o Rafael Foso, corintiano, meu primo Guto, Felipe Nascimento, tudo brother que eu sei que tá sempre ouvindo aí vocês. Beleza. Obrigado. Troca o celular. Ah, não, é operadora, não tem uma que presta mais. Deixa eu falar outra coisa. Eu queria mandar um abraço pro pessoal da Liga do Cartola, o Gardenal com Pinga. Beleza. Falou tudo firmeza, falou? Falou, cara, falou. Um abraço. Valeu. Ô, mano, quem jogou muito foi aquele ex-goleiro do Corinthians lá do Sport, o Danilo Fernandes, pegou duas bolas. Ele é bom jogador, esse pegou moleque, duas mano. Bolas incríveis, era ali, naquela hora era o empate certo de São Paulo, ele evitou. E esse é um dos caras, Sombra, que dá pra gente colocar como exemplo, é daqueles jogadores aí que crescem na carreira, porque no Corinthians era um cara extremamente questionado, é um cara que a torcida também não tinha lá a sua paciência, mas aí ele saiu do Corinthians, ele foi pro Inter, começou a ganhar um certo destaque lá no Inter, não, no Sport, e dali em diante aí a carreira do cara deu uma guinada, mano. Tanto é que ele foi parar no Inter agora aí, tem tudo pra substituir bem o Alisson. Esse Alisson aí, o goleiro do Inter, ele é bom goleiro, Sombra, mas eu acho que também colocam muito cara num pedestal aí, não vejo ele... tão bom goleiro assim. Rapaz, lembra aquele Anderson Talisca? Lembra do Talisca do Bahia? Tá no Benfica, né? Uhum. Sim. Comenta-se que ele pode ser vendido por 100 milhões de reais pro time da China. Caraca! Você imagina o Talisca, que há pouco tempo o cara tava lá em Salvador. Não vem dizer que é sensacional morar em Salvador, que não deve ser, não. Entendeu? O cara vai parar aí. Por que não? Então vai morar lá pra você ver. Moraria mesmo, velho. Você não moraria. Não ver mais a cara de vocês. Vai. Queria ver a Taizinha. Não seja hipócrita. Só se fosse a Taizinha, né? O tema. Porra, o cara vai parar e vai pra Portugal. Tem milhões. Vai jogar no Benfica. Aí o cara já começa a ganhar destaque, joga bem no Benfica e agora entra numa transação de 100 milhões de reais, são 25 milhões de euros. Ô, Ben, esquece que Portugal é uma baita escala, né? Vários jogadores se deram bem em Portugal, Deco, Hulk. É a porta, velho. Tem mais. Sempre foi. Cristiano Ronaldo. Pô, foi bem agora, meu. Sensacional, foi bom. Chama de louco. É verdade. Sempre foi. E o Jonas veio um sucesso, hein? O Jonas, não, mas todo ele já passou artilheiro, né? Português, o Jonas, não passou? Passou. Já. Artilheiro, não é? Não foi artilheiro? É, não. Mas eu tô lembrando, tem mais um jogador que acho que foi vendido por uma fortuna. Vai ter. O Hulk, quem que foi o outro? Deve ter outros. Outro não, deve ter vários. Deve ter vários, ali é que agora ponte, a gente velho. Não vai lembrar. Isso é brasileiro, hein? Lá é sem ponte, contar velho. De outras nacionalidades. Meu, se a China tá pagando 100 milhões pro Dalisca. Não é Dalisca, é Talisca. Dalisca. Soletre, Dalisca. O jogador é o Dalisca. É, o Dalisca. O Dalisca, ele se apresenta com a dança do ventre. Ô, Benja, por 100 milhões aqui, o Rafael Batista tá falando aqui. Será que o São Paulo e o Corinthians estariam tramando aí o mais... Pato e Kardec? É. Ele falou pra mim, ó, eu liguei pro empresário do Pato já duas vezes. Ele falou o seguinte, ele quer ficar, o jogador quer ficar na Europa. Precisa ver se a Europa quer ficar com ele, né? Mas, olha, ele abriu mão de uma proposta da China no começo do ano de 5 milhões de salário por 6 milhões por mês. Ele já é rico, né? O cara já é rico, vai pra China lá comer gafanhoto. Não come gafanhoto. É horrível morar na China, Benjamin. Depende do lugar. É, tem jogador que tá morando em Xangai que não é ruim, não. Velho, fizeram uma proposta pro Pato Sobrado de 6 milhões de reais por mês. Com 6 milhões de reais por mês, você compra um bairro, tá certo? Você manda formar um bairro ali no estilo Nova York. É. Mas se você coloca já uma redoma de vidro em cima do bairro... Se você já for rico, você vai pensar duas vezes. Se você já for rico, você não vai pensar dessa maneira. Sombra. Se você já é rico, você não vai ver dessa maneira. O ser humano... Cadê o cidadão do programa que fica contente com pouco? Mas eu sim, mas aí tá. Pera lá. Eu tô pensando com a cabeça do jogador. O ser humano, ele é um cara ganancioso por natureza. Mas às vezes quando a gente fala do jogador que quer ir embora, mas você não pensa com a cabeça do jogador. Não, mas eu acho um absurdo, eu concordo com você. O Pato, na situação que ele tá hoje, financeira, pra quem tá certo, profissional, não teria a menor necessidade de você se sujeitar. Ó, uma fungada assim, ó. em Pequim, Sombra, equivale a 10 anos de fumo. Como é que é? Faz de novo aí, mano. É um dos países mais poluídos do mundo. Agora faz você. Pois é. É manjível. É, não. Vai pro inferno. Faz você. Não é a fungada que você gosta. Mas o negócio é o seguinte, Sombra. Ah. Então, o Pato, eu acho que ele não precisaria se submeter a isso. Mas com a cabeça dos jogadores, você vê, por exemplo, o Renato Augusto. Teria necessidade do Renato Augusto ir jogar na China pela bola que o cara tem? Mas esse não é rico. Ah, Sombra, o Renato Augusto ficou quanto tempo na Europa? O Pato deve ser mais não rico. Discute, porque o Mano, ele acho que o Pato deve ter muito mais dinheiro na conta do que o Renato Augusto. Mano, não, é fiscal em poder. Ele sabe quando todo mundo tem dinheiro. Peraí, fala que o Renato Augusto mas não é rico. Mas você quer dizer com o dinheiro que o Corinthians deve ou sem o dinheiro que o Corinthians deve? Não, com todo o dinheiro que o Renato Augusto já ganhou. O Renato Augusto, ele saiu. O Renato Augusto, gente, ele saiu do futebol brasileiro, ele já estourou lá na Europa. Ele já jogou em time de ponta. O cara ficou 3, 4 anos, 5 anos na Europa, Sombra. Voltou agora pro Brasil. Ganhando salário top no Corinthians também. Você vai falar que um cara desse não é rico? O que esses caras ganham por rico, mês, muitas vezes as pessoas não vão conseguir ganhar a vida inteira, cara. Eu entendo o que você está dizendo. Perante o que a gente conhece por riqueza, concordo. Deve ter muito dinheiro. Por exemplo, o cara que eu conheço, ter, o cara que o tem 5 mil reais no meu cotidiano já é rico. O Pato deve ter 5 vezes o que o Renato Augusto tem na conta. Então, concordo também. Entendeu? Que ele é são graus diferentes de riqueza. O pior que ele é milionário. Tem a escala de riqueza que tá lá. Ricos. Tem o Pato... Não, mas tem um é mais rico que o outro. O Mano é tão demagogo. O pior, tem meia dúzia de idiotas que acreditam nessas... Olha, ele ri. Ele ri. Ele é demagogo. A câmera. Sérgio Louco, ele rindo aí, ó. Tá segurando o riso aí, ó. Tá segurando aí, agora tá segurando. Agora ele fica sério, esse hipócrita. Tá segurando o riso aí. Nossa, ó, deu um close no Mano. Parece uma tartaruga. Tô rindo aqui, Domênico. Nossa, mas é demagogo. Domênico, ele tá rindo, não tá por dentro, não, ele tá querendo arrebentar de aqui. Não tô vendo ele rindo ali, ó. Tá mostrando. Mas parece uma tartaruga. O Mano parece uma tartaruga, olha, menino. Não tô rindo, velho. Mas tem aquela escala, é o Pato, aí você tem lá o... Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho Beija não joga bola, é o... Renato Augusto. E o Extra? É o índice Benja. Vamos falar do Extra, Benjamin. Ah, é o índice Benja. O Benjamin é o pato do estádio. Eu precisava ter, eu não faço nada, tô... Não, tô alienado. Não, tá milionário. Rico. Olha, vou dizer algo pra você. Você tá pegando uma fila, se eu tivesse, eu queria ter 3 anos só. 3. Um contrato de um dos jogadores. 3 anos. Não faço mais nada. Ah, vai, do top. Pato, do... do Lucas Pato. Barrios. Ah, eu acho que mais legal é... Wesley. Acho que mais legal é a multa rescisória de técnico de futebol. Não, mas não seria 3 anos, multa. Só 1 ano não tá bom? Não, aí não. Olha, exagero, daqui a pouco eu vou fazer uma proposta, nós vamos brincar de lançar boato. Vamos ver qual é o boato mais legal, vamos lá. Olha só, amigo, você merece abrir o placar com o Este é Gol. O Este é Gol tem ofertas campeãs pra você reunir os amigos, a família e torcer. E segura o coração, hein? Acompanhou a rodada do fim de semana e esvaziou a geladeira com aquela Itaipava bem gelada? Pois é. Então aproveite que o Extra tem o melhor preço, os melhores descontos, a melhor condição de pagamento. E não deixe faltar Itaipava para os próximos jogos. É hora de fazer as compras e organizar a torcida. E para isso não pode faltar Itaipava. O Extra Gol tem as melhores ofertas para você curtir o futebol. Porque você sabe, quando o assunto é futebol, amigos, família e Itaipava, o Extra é o dono da bola. Você entra com a Itaipava e eles com o pé quente. Você merece o Extra Gol. Você merece mais, você merece um Extra. Mas lembre-se, hein, beber só com moderação, viu, Zombinha? Informação, o Camacho assinou por 3 anos, né? Sim. 3 anos com o Curitiba. Mas que frio é esse, hein? Futebol é Camacho. Camacho. Oh, que frio o quê, Sombra? Que é fria mesmo, sabe quem se meteu? Sombrou um amigo nosso, cara. Você conhece, o Augusto. Sim. Sabe ele? Ele clicou em um link, Sombra, que ele não devia ter clicado. É uma anta, é um imbecil, cara. E agora ele tá compartilhando aí um monte de vídeo pornográfico no Facebook. Ele compartilhou um com a avó dele, pra você ter uma ideia, que chama Dedação Premiada. Imagina que a avó dele não é viu, delação, Sombra. É dedação não, premiada. Dedação premiada. Mas e o pior, isso... Sombra, o idiota casado ainda por cima. Meu Deus do céu, ó. Augusto, isso não aconteceria se você tivesse um bom antivírus no seu smartphone, cara. Ah, Sombra, aí você acertou em cheio. Foi exatamente isso que eu falei pra ele, cara. A gente fica aí falando todos os dias sobre proteger o seu celular, tá certo? Contra vírus, uma série de coisas aí que as pessoas maldosas têm, que existem pelo mundo aí, tá certo? Ficam tentando bisbilhotando. Os caras ficam bisbilhotando, Domênico Gato, todo o seu conteúdo dentro do seu celular, senhas, tá certo? Fotos, uma série de coisas que não podem bisbilhotar, velho. É um absurdo. E os caras ainda acham que é besteira, Sombra. Então explique pra não só pro Augusto, mas pra todos os ouvintes. Como que a pessoa pode se proteger com o melhor antivírus da sua operadora? É bem simples, Sombra. É fácil demais. Beleza. Basta enviar a palavra GOL pro número 22030. Anotou aí, ó. palavra gol pro número 22030. Assim você fica livre de vírus que causam essas vergonhas nas redes sociais, Domênico. E ainda protege as suas senhas de banco, senhas de cartões de créditos, fotos e vídeos íntimos que você também deve ter no seu celular. Eu? Domênico. Bem lembrado. O Dodô, então? Eu? O Domênico é o Estênio Garcia da rádio. É verdade. Baixe agora o melhor antivírus da sua operadora. Envie a palavra gol pro número 22030 e livre-se dos vírus que podem roubar suas fotos e senhas. Enviando agora, você pode experimentar de graça e ainda concorre a um prêmio de 100 mil reais. Só de experimentar, você já concorre a um prêmio de 100 mil reais. Bom demais! E seu celular não vai ficar lento não, viu? Comprove agora mesmo, envie a palavra GOL para o número 22030. GOL para 22030. Isso aí. Estágio 97, forma. Motinha, tem notícias aí do porco? Ah, Domênico. Fala de nós, Mota. Eu tenho uma coisa aqui, de fala, última hora. Fala de nós aí. Ele, o Luxa, tirou o... Cuca. E Luxa. Me assusta não, porra. E vai tirar o Alexandre e vai botar o Dodô. Então vai ser um ataque. Gabriel, Jesuíno, Dodô e Beto Guedes. Dudu. O Dudu e o Gabriel Jesus farão um ataque do Verdão. Com o Beto Guedes. Tem Byrus. É que o Barro tá machucadinho. Sim. Ele vai jogar o Gabriel de centroavante. Isso. Olha, você sabe tudo, viu? Você acha que funciona, Domingo? Não. Eu não gosto. Mas você prefere o Alexandre? Eu prefiro que o Gabriel jogue do jeito que ele está, sempre jogou. Aí tira o Beto Guedes e põe o Dodô. Faz mal. Pode pôr. Tá bom. E eu prefiro o Alexandre, o Dudu e o... Fala mais aí, pô. Pode falar. Mais uma. O Cuca deve saber o que faz. Só mais uma. Eu acho que o Thiago Prantos entra no lugar do Matheus Sal. Ah, também acho. É, mas ele, eu acho que ele já treinou assim. É, também acho. É, e o Arouca, né? Mas eu acho que é difícil o Arouca entrar. E o Fabrício chegou, né? É a posição de primeiro volante, né? Fabrício foi apresentado no Palmeiras. Fabrício. Né? Ele falou que não escolhe posição no Palmeiras. Ué, não precisa nem escolher, né? Mas o Cuca trazeu ele pra isso, né? É. Ele jogar... O Gabriel vai jogar de centroavante, né? Não precisa nem escolher. Agora o Cuca tá tentando. O cara quer jogar, né, meu? Quer jogar. Muito bem. Informações do Porco que vieram no oferecimento do Extra. Você merece ofertas de Itaipava para reunir os amigos e torcer. Você merece o Extra Gol. Chevrolet Cobalt. Passe na rede Chevrolet. Conheça o novo Cobalt. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Também oferecimento de Dutra Máquinas, a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil. Mais de 30 mil produtos das melhores marcas, sempre com muitas ofertas e promoções. Compre pelo site dutramáquinas.com.br. E ó, quem ligar e disser, só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão, ganha um kit exclusivo do desodorante Extreme. Dizendo recarregar meu bilhete único ficou mais fácil com o Zoom, ganha um crédito de R$50 no cartão Zoom. E falando Black & Decker, Dutra Máquinas, a jogada certa quando o assunto é ferramenta, concorrerá na sexta-feira a kits da Dutra Máquinas. Ô Benja, você que é um cara muito ligado ao Murici, no sábado eu cheguei a ler, e não sei se é verídico ou não, que teria um médico dado uma entrevista dizendo que o Murici não poderia mais atuar como técnico. Isso confere, não tem nada a ver, bobagem. Não acredito que um médico falaria isso publicamente. Não acredito. Mas eu não sei te falar se o Murici volta ou não, porque eu não consigo falar com ele desde que ele teve esse negócio. Então não vou dar informação nenhuma, porque seria mentira. Agora, não acredito um médico falando isso publicamente. Seria uma falta de ética incrível. É na boa, Sombra, as pessoas estão se pegando na multa rescisória que existe no contrato do Murici para que ele não rompa o vínculo e o Flamengo também não. Acho que se o Flamengo enviar para São Paulo aí um dirigente, um executivo para conversar com o Murici, ainda mais diante da saúde do Murici, que hoje está debilitada, cara, na boa, eu entendo que existe um bom senso, tanto por parte do Murici quanto por parte do Flamengo. Essa rescisão contratual poderia acontecer de maneira amigável. O Murici não pagaria nada pro Flamengo e o Flamengo não pagaria nada pro Murici. E eu acho que essa seria a decisão mais sensata, tanto pro Flamengo quanto pro Murici também. Tá na cara que o Murici não deu certo no Flamengo, ele já tá lá há 5 meses, um pouquinho mais, e o Murici ainda não conseguiu encaixar o time. Não deu liga, né, mano? Sem contar, Domenico Gato, que hoje, na boa, hoje não, sempre, o principal patrimônio que qualquer pessoa pode ter é a própria saúde. E o Murici não é um gato, cara. Às vezes Deus te manda alguns sinais. Fala, bacana, negócio é o seguinte, se cuide, tá certo? Muitas vezes você tem um piripaque, o cara fala, ó, bicho, tô te avisando. Não é com relação ao Murici, não tô falando que ele não se cuida. Você já teve alguns avisos? Ah, cara, eu acho que já. Já. Ah, é? Mano, já teve. Já, e não foi só com relação à saúde, não, velho. De vez em quando aí você toma uns sustos aí que... Você viu que lá no Japão ele teve aviso. É, ali eu ia ser despachado de DHL. É, quase. De vez em quando aí no trânsito de São Paulo a gente sabe como é que o negócio é doido. O Benjamin ia te trazer na mala dobradinho. Ah, Benjamin ia me largar lá e ia falar o quê? Você ia cuidar do corpo do mano lá no Japão, Benjamin, se precisasse? Eu largaria? Nossa, você ia cuidar do corpo dele lá no Japão. Não, como é que você traria? Duvido, meu. Quais seriam as providências? Meu corpo lá no plástico bolha despachando na esteira, assim, ó. Cuidado que esse é meu menino. Duvido. Você ia colocar aquela fita assim, frágil? Você teria coragem de vir com ele lá no bagageiro, Benji? Segura na mão dele. Ué, o Senna veio. Ele morto? É. Mas o voo não é direto, né? Ia ter que fazer escala. Puta, iam perder o pacote. Imagina o Benji no aeroporto segurando o cachorro. Medo, eu tenho medo dos vivos, velho. Dos mortos. Segurando o cachorro, arrastando. Ia ter que fazer escala. Mas, por exemplo, parar no Marrocos. No carrinho. Puxamos no carrinho. Existem escalas que você tem que pegar a sua mala, tá certo? Na esteira. É. E baldear com outro voo que você vai fazer. Isso. Quando você tá despachando um corpo. Como é que faz? O cara põe o defunto na esteira e você pega lá o cachorro. Não, porque não passa. Não, mano. Não passa. Isso é uma bagagem. Mas é uma bagagem. Não, tem todo... Não, é um outro... É um outro procedimento, não. Você tá louco. Mas é um volume, gente. É outro procedimento, seu louco. Não, é pertinente, não é. Pera aí, é uma bobagem. Não, não é. Quando você transporta cachorro, também não despeita. É, imagina. Como é que o cachorro vai ficar virando na esteira, seu louco? Mas deveria. Bem que outro dia aí no aeroporto de Cusica, perdeu. Era um cachorro lá, então. Saiu o cachorro no meio da pista lá. O gato acho que fugiu aí também outro dia. É, puta sacanagem. Mas se o Bruno, do Borat, do Sasha... É, ele... Sim, engraçado demais. Ele põe o filho na esteira. Ô Benjamin, você... Você trocou por um iPod. É, foi um iPod. Benjamin. Você trocou por um iPod, foi, mas era uma edição especial do YouTube. Mas trocou aquele iPod, lembra? Olha lá, mano, olha lá. Ô Benjamin. O beijo chegando em São Paulo. Mas então, você pode assistir Mano chegando no caixão em São Paulo pela Marginal Tietê no site 97fm.com.br/estúdio ao vivo. Mas só ainda pra fechar com relação ao Muricy, eu se fosse o Muricy, Sombra... Porque quando você já tem um certo status, você tem uma certa relevância para as pessoas, principalmente o Muricy, que é um chefe de família... Diz aí pessoas que têm relevância, assim, que podiam... O Domênico. Domênico. Eu. É o muro de arrimo da família dele. É verdade. Olha, vamos aplaudir o Domênico, gente. Olha... Dodô. Puta figura sensacional. O Domênico tem que ser aplaudido todo dia. Mas, mano, até onde é verdade o valor dessa multa do Muricy, velho? Não, é o que tem no contrato mesmo. É o que o pessoal tá falando. Mas 8 milhões? É, multiplica o seu salário. É proporcional. Eu não acredito que alguém fez uma multa de 8 milhões com um técnico de futebol. Normal? Ué, quando você vai fazer um contrato, você coloca a multa que você quer também. Contratar o cara que ganha tudo. Presta atenção, se ele ganhar, olha só, se ele ganhar 400 pau por mês, o que eu não acho... Quanto tempo de contrato tinha? 3 anos. Só de salário, são 14 milhões e 400. De salário, são 14 milhões e 400. Se for 400 pau por mês, não acho que seja menos que isso. Então, mas... Por isso não ia assinar o contrato de 3 anos... Foi 300, vai. Bom, a pior possível, mas que eu acho que será isso que ele ganhava no Santos? Eu não acredito. Mas na boa, são 10 milhões e 800. Já deu mais que isso. Só pra fechar o raciocínio. Mas a multa dele no Santos não era essa. Ele ganhava isso. Mas ele não ganhava, mas não era contrato de 3 anos. São dois anos, não é? O negócio não tinha multa, não tinha multa. Só pra encerrar aí o que eu penso a respeito dessa situação do Muricy, eu acho que o Muricy, Sombra, hoje, por mais que ele tenha ambição profissional, por mais que o Muricy ele não vai conseguir ficar longe do futebol. Quando você tem uma família, cara, você tem que começar a pensar na sua esposa, nos seus filhos, no seu cachorro. Você começa a viver pros caras. Você começa a viver pra eles. Não se coloque no lugar do cara. Não, mas é difícil. É a minha opinião, Benjamin. É a minha opinião. Eu não tô falando que tem que fazer isso. Não, mas fala assim. Eu faria isso. Não, eu se fosse o Muricy... Porque, cara, a partir do momento que eu falo... Se eu fosse, é que ele... Não, mas é que o Mano... Óbvio, cacete. O Mano é engraçado. O negócio é o Mano define. Meu Deus. Não, só você fala nesse programa. Meu Deus, que só eu falo. Eu tô terminando, não consigo terminar a frase. O Mano quer definir quanto o cara... Tem microfone pros dois. O Mano quer definir quanto o cara tem que ganhar. O Mano quer definir quando que a pessoa tem que parar de trabalhar. É que você acha que às vezes não ouve o programa. Quando o cara é rico, quando o cara é pobre. Pois é. Demagogo. Não, não é demagogo. É que o Benjamin, ele acha que só a opinião dele vale. Não, é, você fala. Muricy, não, pelo contrário. Você acabou de falar. Eu vi no começo. Tá falando, você não corta, você não deixa. Bom, o negócio é o seguinte. O que eu penso com relação à situação do Muricy? Se fosse eu, você entendeu agora ou não? Não, agora você mudou. Ah, tá. Parabéns, Sombra. Você é um cara inteligente, você deve ter ouvido. Senta no colo. Pelo menos já tá de maldade contigo. Não, mas normal, sempre esteve. Ele quer definir tudo. O negócio é o seguinte. O Muricy, cara, eu acho que hoje, Sombra, na situação que ele tá, por mais que ele tenha condições clínicas para poder estar na frente do, do banco de reserva, mas até onde esse estresse que o futebol gera não pode agravar uma situação lá no futuro? Não. E outra, Sombra, a situação que o Muricy vive hoje, a família dele não vai ficar tranquila, mesmo que o médico fale, você tem condições de trabalhar? A família dele aqui em São Paulo e o cara no Rio, o cara vai falar, porra, será que meu pai tá bem? Não, eu ouvi atentamente aí, tudo aí, eu entendi que o mano falou, se fosse ele, ele faria isso. Isso eu? Mas eu vou dizer uma coisa pra você, é complicado, hein? Obrigado, Dudu. É bem complicado porque é o seguinte... Mas ele entendeu, mano. Entendeu. Não, eu quero dizer que é complicado, por exemplo, o que eu faço na minha vida hoje, eu tô falando por mim agora, não é por ninguém, por mim. Então assim, eu faço com muito amor, eu venho todos os dias com muito prazer fazer o meu trabalho, tanto aqui na rádio como fora, nos meus eventos, e eu peço todos os dias para Deus me dar saúde para poder fazer isso aqui. Se um dia, de repente, eu não conseguir, eu não sei, cara, não sei o que eu faria, juro por Deus. Não sei se eu morreria de desgosto de não poder fazer o que eu faço. Eu tô falando pra vocês. E eu acho que o Muricy deve ser a mesma linha, cara. É difícil você... Esse é o outro lado da história. Eu não entendi o que você falou, mano. Mas, por exemplo, se o que você faz, Domênico Gato, pudesse agravar a sua saúde, tá não certo? Sei, cara. Não sei. Não, mas pera, calma. Eu não sei te responder. Se o que você faz hoje em dia pudesse agravar a sua saúde e gerasse um mal-estar na sua família, você continuaria fazendo? Não dá. Deixa eu só te falar um negócio. Não dá pra gente se colocar, sabe por quê? Porque por mais que você tem que falar alguma coisa, Benjamin. Não, mas não dá. Por que não dá? Porque eu acho muita sacanagem. Mas eu não tô falando que ele tem que fazer isso. Não, ele falou que ele faria isso. Mas, então, mas não dá pra falar assim, se coloque no lugar do Muricy. Não dá. É uma coisa muito forte. É uma coisa muito pesada, é agressivo. É uma coisa que fala, você é o caramba, a gente não tá vivendo. Mas nós somos comentaristas, a gente não precisa comentar. Não, a gente é comentarista não dá vida pra isso. Não, você pode comentar, a gente comentar isso não da vida pessoal de uma pessoa. Eu acho o seguinte. Como que é a vida pessoal de um animal? Não, o que eu tô querendo falar é o seguinte. Eu fui meio Dilma agora. Não dá pra tecer comentário, gente. Você falar pra uma pessoa. Pra gente é simples. É lógico, tudo que não é na nossa pele é simples. O cara nasceu no futebol, o cara tá 50 anos fazendo isso. Provavelmente, talvez ele não esteja preparado. E é engraçado, porque quando é comigo, vocês falam que eu só penso em dinheiro. É lógico que um caso desses caras não é mais dinheiro. É adrenalina, é o tesão, é a paixão do cara, é a vida do cara. É. Ego, o cara. Não é ego. É paixão, é tesão. O cara gosta daquilo, é a vida dele, como é que você vai falar, mandar o cara futebol, parar de fazer o que ele ama? O futebol veio na vida deles antes que filho, que mulher, que tudo. O cara nasceu exatamente nisso. Exatamente. Como é que você fala? Vou falar, mas se eu tivesse no lugar dele. Mas não dá nem pra cogitar. Não dá, gente. É uma coisa muito. É muito pessoal. É a vida de uma pessoa que viveu a vida inteira dentro de um campo de futebol. Mas você manda é a mesma coisa do jogador. O cara tem que parar. Mas quem tem que saber é o cara. É ele que tá vivendo. Não, tudo bem. Concordo. São pontos de vista. Mas como é que eu vou falar? É a mesma coisa de uma venda. Eu se fosse o cara, eu não iria. Mas, Benja, você acha que não dá pra falar? O mano acha que não. Mas é a minha opinião. Tudo bem, mano. Não tô desrespeitando a opinião dele. Tá sim, você fala, é um absurdo pensar isso daí mas e falar eu acho isso. Um absurdo, mas... Não, mas tudo se... bem, mas... Eu acho um absurdo. Opinião. É a mesma coisa falar assim, nossa, o cara vai pra China. Nossa, é um idiota. Aí, eu quero ver se quem fala isso, na hora que chega lá uma proposta, fala assim, quer botar 30 milhões de euros no bolso? Não vou. Quero ficar aqui porque eu tô rico. Quem abre mão de 20, 30 milhões de euros? Eu abriria. Se eu tivesse rico, fácil. Tá bom. Benjamin, analisa. Tá bom. Claro que Benjamin, quanto você já tem? Encerrar a tua profissão, tá bom. Depende, peraí, quanto você já tem? Você tá rico, Benjamin, para. O que é rico? Para. O que é ser rico e o que é ser milionário? Você vai encerrar a tua carreira, velho. Você tem 3 anos, tua carreira acabou. Você vai jogar 3 anos da sua vida no lixo. Eu vou dizer uma coisa pra você. No lixo? Vou deixar 30 milhões de euros no lixo? No lixo? O Montilho ganhando aquele caminhão de dinheiro que ele tava ganhando na China, quando o time dele veio jogar aqui no... Ué, não voltou por questões contratuais. Pela vontade dele, ele voltaria ontem. Mas não voltou. Voltaria ontem. O Coca voltou? Falou, nossa, porque na China não me adaptei. O Coca voltou? Lá não tem estrutura pro meu filho. O Coca voltou? Mas o Conca é outra cabeça. Ué, então pega cada ser humano pensa de um jeito. Você só pega os que dão errado. Eu só queria passar uma informação, inclusive a respeito da música do Toquinho que o senhor falou, Um abraço pro nosso ouvinte aqui, o Luiz Moraes. Ele falou, ele mandou aqui. Ele fez essa música aí pro irmão dele que ficou paraplégico em um acidente de automóvel e começou a pintar pra passar o tempo. Isso aí. É uma música que, então, Benjamin, tem um conteúdo e tem um contexto. Ótimo. Não é uma letra jogada a palavras ao vento. Agora o cara acabou com você. Repensa o que você disse. Continua. O cara acabou com você agora. Peraí que agora o... 10-0 pro Toquinho. Sem informação aqui. Gente, eu continuo. Excelente informação. Eu não sou o Papa. Eu só passei porque a música tem um contexto. Ótimo, eu continuo achando a música muito chata. Eu não sou obrigado a gostar da música. Não, você não é obrigado, mas você falou que a música não tinha inclusive nexo, queremos pedir desculpa ao Toquinho que ouve o programa. Eu não desrespeitei ninguém. Eu só acho a música um saco. Desculpa, Toquinho. Eu não vou pedir desculpa, eu adoro o Toquinho. Saco. Olha, tem que pedir desculpa, Benjamin. Eu não ofendi o Toquinho. Benjamin tem que pedir desculpa. Eu não já pedi. Nossa. Olha, vai tanta discussão que nego bateu no trânsito. Porrada, Mota! Porrada, o Benja deu porrada. Mota. Mas vai ver quem que bateu na traseira. Quem? Ela? Paola Oliveira. Aí você desce pra ver o que aconteceu, vai lá, você dá de cara com a Paola Oliveira. Não é que aquela maravilha bateu na sua traseira? Mas ela tá bem resguardada. Ah, tudo bem. Tá resguardada, porque a Paola tem seguro HDI. Lógico. Aí é só vocês passarem no HDI Bate Pronto, que eles liberam o conserto na hora. E com o aplicativo da HDI no seu celular, você acha rapidinho o Bate Pronto mais próximo. E não é só isso. Se precisar da assistência 24 horas, você também pode pedir pelo aplicativo e pode acompanhar no mapa o deslocamento do guincho até você. E o aplicativo ainda tem oficinas, carteirinha, até o manual do segurado. Tudo de Bate Pronto, como sempre. Aproveita, já que você vai estar com o celular na mão, e peça para fazer uma selfie com ela, senão seus amigos vão duvidar muito dessa história. HDI Seguros é de Bate Pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Diga, Mota, o que, que foi? Novidade na loja do Estádio 97, chefinho. Então vamos lá. Loja do Estádio 97.com.br tem novidade hoje. Mochila. Hã? Não é? Vudu do Benja? Não, não, não. Não, onde a gente vai lançar essa? É boa. É o próximo lançamento. O bonequinho Vudu é bom, hein? Mochilas. Mas você quer o kit com 10 ou com 100 alfinetes, né? E você quer fazer o quê? Quer pendurar, tacar fogo? Já pensou que legal? E eu sei o primeiro que iria comprar, velho. Qual? Não, a primeira pessoa. Ah, falo fora do ar. algum invejosinho desse que você quer me provocar, né? É, meu Deus. Eu? Olha, ele Domênico. Fica, é, o Domênico. O Domênico compraria pra prestigiar. Ele fala, ele pipoca. Eu não. Mas em vez de fazer isso, vocês dão uma mochilas e bolsas que tá na loja do Estádio 97. Tem vários tipos. Pra você, mano, que gosta de MMA. Adoro. Tem mochila, sabe de quem? De quem? Da UFC e do Petrorian. Boa. Pretorian. Essa mochila da Petrorian é muito legal. Muito louca, velho. Eu tenho uma luva deles também. Muito louca, muito bonita, viu? Entra na loja do Estádio 97 e você vai olhar. Petrorian é legal. Colete do Dudete. Ó, você gosta de futebol? Tem do Barcelona, do Manchester, do Corinthians, do São Paulo, do Flamengo, do Vasco, do Inter e do Grêmio. E também... Mas então fala por ordem de importância. Fala, tem Corinthians, tem Barcelona, tem do Bayern. Todos são importantes. Ei. Em vendas, todos são importantes, mano. Não, em qualquer lugar, não é só em venda, não. É, o Benja que falou isso pra mim hoje. Vai, mano. Tá bom. Também tem mochilas da Olimpíada Rio 2016. Olimpíadas, eu falei. Olimpíadas. Bom. Olimpíadas. Olimpíadas. Então, é mochila, velho. Então tá bom. São bolsas e mochilas de vários modelos e tamanhos. Na loja do estádio 97.com.br. Boa, Motinha. É isso aí. Vamos agora pro momento sem parar. Três ouvintes na sequência. Oferecimento de Chevrolet Cobalt. Passe na rede Chevrolet, conheça o novo Cobalt. HDI Seguros, ele bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Ô, não fez ainda aí o seu pacote pro resort? Eu acho que faltam 3 semanas, né? Três semanas. Tá chegando. Falta 3 semanas apenas. Falta acho que 18 dias pro resort do estádio. Tá chegando. Faça sua reserva. 2896-4665. 2896-4665. Se restam apenas 45 apartamentos, viu, pessoal? Só restam 45 apartamentos, então vai lá e faz logo o seu pacote na Lotus Travel. Agora é hora do momento sem parar. O sem parar agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Boa. Vocês estão prontas, crianças? Estamos, capitão! Eu não ouvi direito! Estamos, capitão! Muito bom. Alô, do Bob Esponja. Alô? Alô? Quem fala? É o Edson. Quem é Edson? Edson. Edson do quê? Edson Celestino de Freitas. Quantos anos você tem, Edson? Tenho 49. RG, 4.9 hoje. Edson. Edson, no auge da idade. Eu morei na Edson de Melo. Sensacional! Foi lá que eu morei. Edson de Melo. Maria, ô Domênico. Oi. Só uma informação de utilidade pública que pode ser útil pra você em qualquer dia. Pública? Pra mim? Ó, o amigo aqui. Importante. Não só pra você. Certo. Mas pra qualquer ouvinte que tá aí no rádio. Pro Benja tá também. Também. O Edinho me passou informação aqui, Sombra, falando que um cadáver tem a tratativa de carga, não sendo chamado de esquife, podendo ser retirado apenas no destino final. Então você não precisa, se você fizer uma conexão, pode ficar tranquilo, porque ele tá etiquetado e ele já vai pro avião. Mas às vezes pode parar em outro lugar. Aí você não tem mala que some e vai pro outro canto? É. Ué. Se é tratado como bagagem. Em São Paulo, cadê o mano, o Benja falando? Cadê o mano? Não ia se preocupar. Eu ia estar rodando na esteira cheio de plástico. A dona Maria. E ele ia estar no free shop lá gastando. Ah, e o Marcão falando, Benja, cadê o mano? Mas e aí, mano, se fosse o contrário, o que você faria? Ah, eu acho que nem voltaria, cara. É? Tá tão triste, cara. Se o Benja. Eu acho que eu me matava junto. Você ia ficar lá com ele, mano? Você ia ficar mais triste se o Benja morresse lá ou assistindo o filme Marley e eu? Olha, cara, na boa, eu acho que eu ia ficar igual aquele cachorro lá do Pra Sempre ao Seu Lado. Ah, é? Manja. Você ia ficar lá do lado do estádio, assim? Tá lá. Ah, é? Você ia virar uma estátua, mano. Eu ia ficar lá do lado da... olhando por nada. Olha a diferença. Tá vendo, Benji? O cara te ama. Você vê aí você a importância que cada você um trata dá. Mal cara ele. É o cara mais demagogo e mentiroso que eu conheci na vida. Não, eu acredito. E o pior, pior é isso. Sombra, você que me conhece... Mesmo mentiroso não era eu. Nesse país... Não era o moto demagogo? Nesse país ser demagogo e mentiroso faz sucesso. E aí tem os ignorantes que acreditam nessas bobagens. Então, peraí, o Sombra me conhece há 16 anos. Sombra, dê seu parecer. O menino, o que você acha? O mano é um grande menino. Se fosse pegar quesito coração, bondade... Ele tem um coração maravilhoso. O mano estaria no topo da pirâmide. Domênico. Ah, o Domênico, lá na base. Domênico, você é um cara que me conhece... Ah, mas você é menos um, vai. Domênico, você é um cara que me conhece há 16 anos. Eu tô falando de vocês. Você é um cara que me conhece há 16 anos. Você acha que eu tô sendo demagogo, hipócrita? Não, muito pelo contrário. RG. Você falou a verdade totalmente. Ah, eu acho que você ficaria com ele. Ficaria fácil. Rude, você que é o mais novo aqui, quem você acha que é o bom coração do programa? Bom coração? É. Vem aqui. Bah, não pode, né? Não. Não. Ah, pode? Pode? Não. Pode. Só as pessoas que têm estrelato. É. Bom coração, eu acho que é o Domênio. Muito obrigado, Rudy. Olha só. Rudy eu votei sincero. Obrigado, Rudy. Corporativo, hein? Você não errou. Corporativo, hein? Pesou o time. Mas corporativo. Mas Edson! É. Time Edson! Opa! Opa! É o Opa! Campeão do quê? Opa, Futebol Clube! Qual é o título do Opa? É o time do Santos. Que eu não escutei. É o time da Corinthians. Ah, Coringão! É que nem aquele sorvete. Aquele sorvete e Opa. Sorvete e Opa. É uma mistura de sorvete com corvete. Aquele que derretia, né? O sorvete e Opa. Ô, amigão. Era bom. O Corinthians ontem desperdiçou. O Corinthians ontem. Calma, gente. Não, mano, é verdade. Não, mas peraí, o Mota agora foi um. O mano agora, ele deu uma dilmada maravilhosa. Falou assim: e opa, não era aquele sorvete que derretia. Cara. Não, mas ele derretia muito fácil. É, tá vendo? Só fala mesmo. O sorvete do Mota pode não derreter, gente. É. Calma. O sorvete dele é de carne, né? Calma. Segue o jogo, tem família ouvindo. Amigão. Oi. Que vergonha. O Corinthians ontem conseguiu perder pro Vitória, cara. O Corinthians ontem poderia ter vencido a partida e assumido, junto com os líderes do campeonato, a liderança do Campeonato Brasileiro. Cara. Porque até agora, Sombra, a segunda rodada, acho que desde a criação dos pontos corridos, nenhum time ganhou as duas primeiras aí nas duas primeiras rodadas. Não, já tinha acontecido de ganhar, né? Não, então, de 2003, que quando começou o Campeonato Corrido, até 2016... Eu não me recordo de, logo no começo da competição ali, não haver um time, ganha duas? Com duas vitórias. Será, mano? Eu acho que sim, Sombra. Logo no começo, você sempre tem um ou dois que já vence os dois primeiros jogos. Nunca ganhar? Eu acho que na versão pontos corridos, eu acho que até agora não aconteceu aí de não haver um time com duas vitórias aí nas duas primeiras rodadas, mas... Aguardemos aí, procura informação. Mas, ó, amigão, o Corinthians desperdiçou uma grande chance ontem de sair da Bahia com uma vitória, hein? Poderia ter feito 5-0 no primeiro tempo. Não fez incompetência. Mas é verdade, cara. Concordo contigo. O que está acontecendo com o Corinthians? O que está acontecendo com o Coringão, cara? O Corinthians era um time aí que passou por um momento delicado no começo do ano, sofreu um desmanche, todo mundo achou que o Corinthians faria um mau campeonato paulista e o Corinthians começou a jogar bem. Inclusive na Libertadores também mostrou consistência até as oitavas de final, quando foi eliminado pro Nacional. Mas de lá pra cá, cara, o futebol do Corinthians caiu de maneira absurda. O que, que aconteceu? Eu acho, rapaz, que o principal ali, jogador ali que tá faltando é o Ralf. O Ralf faz uma falta terrível. Falta o Real. Ele ali segurava todo aquele meio campo. Você vê aquela bola ali do terceiro gol. Pô, que isso? O Bruno Henrique deixou, ficou 5 metros longe do jogador. E não tem jeito, aí não tem como. Sem marcação não dá. Ô, mano, você falou aí, eu tava lá, fui tomar água. E você falou, é verdade, desde que foi criado os pontos corridos, um time não consegue vencer duas 2003. Partidas. 2003. Desde os pontos corridos. Você tem razão. Nenhum time conseguiu vencer as duas primeiras. Não, já venceram. Não? Você saiu hoje numa reportagem? Não, já venceram. O que não aconteceu, Domênico, foi um time não conseguir vencer as duas primeiras. Não. Você não entendeu. Agora eu não tô entendendo mais nada. Porque você falou a mesma coisa que eu. Não conseguiu vencer as duas primeiras. Sim. Não conseguiu. Desde 2003, um time não consegue vencer. Mas o negócio é o seguinte, amigo. Não é a primeira vez que uma edição tem um time que não consegue vencer duas seguidas. Não é a primeira vez. É a primeira vez que foi. A primeira vez. Tem times que conseguem vencer cinco seguidas. Agora sim. Então, a primeira vez desde 2003 que um time não ganha duas seguidas. As duas primeiras rodadas seguidas, é. Não, pelo jeito que tava falando, deu a impressão que desde 2003 nenhum time ganha as duas primeiras. Então, talvez eu tenha explicado errado. Desde 2003, desde que o Pontos Corridos existe, essa é a primeira vez, agora eu acho que vou ser mais claro, essa é a primeira vez que um time não faz 6 pontos. Pronto. Agora você foi clara. Foi clara. Agora vai sua mãe. Eu acho também, mano, que a gente tá precisando de um atacante, porque não temos atacante. Não temos, não adianta ficar insistindo com o André, que não vai ter jeito. O Corinthians não vai fazer gol nenhum com aquele rapaz. Ele é ruim demais, não tem jeito. O Corinthians, ele tem maus finalizadores hoje no elenco? Porque às vezes tem bom jogador, mas às vezes o jogador não é porque é bom, que ele é bom finalizador, entendeu? É, na minha opinião, eu acho que falta um finalizador, porque o André perdeu um gol cara a cara. Aquele Marquinhos Gabriel também perdeu um gol cara a cara. Não é possível perder tanto gol no primeiro tempo. Já era pra ter matado o jogo no primeiro tempo. Mas, ô, amigão, eu não vou pontuar minha crítica só com relação à partida de ontem, não. Em diversas oportunidades eu já vim aqui no programa criticar a falta de pontaria dos jogadores do Corinthians. O Corinthians, em determinados jogos, pode ser na arena, pode ser fora da arena, o Corinthians ele perde gols que não poderia perder. Pô, eu vi um gol que ele perdeu, ia dar o chapéu no goleiro, tocar Marquinhos Gabriel, logo no começo do jogo. Tinha a opção do cara do lado, né? E outra, Sombra. E bater rasteiro, Sombra. Ali ia bater rasteiro ali, ó. Faz o gol. Mas esse cara é bom jogador. Não, sim. O Corinthians, muito bom. Eu vou te falar, tem dois jogadores no time do Corinthians que são muito bons. O Marquinhos Gabriel e o Giovanni Augusto. Giovanni Augusto é muito bom de bola. Eu vou te falar, o problema é o Tite querer comprar essa briga aí com o André. O André tá marcado pela torcida, o André tá mal. Se não fosse Luciano, o Tite, pelo menos eu tiraria o André. Faz que nem fez com o Wagner Love. Tira 15 dias de sintonia. E o Luciano, aí. Por que ele não joga? Ontem entrou. Então, ele voltou de lesão, Sombra, mas dali em diante o Tite não o colocou mais pra jogar. O Luciano, em determinados momentos, aí ele também aí deixa um pouco a desejar. Inclusive, das partidas que ele fez, ele também não conseguiu marcar gols. Ele já tá algum tempo aí. Perde gol também, viu, mano? Ontem ele perdeu um gol também, que dava pra fazer. Mas, ô, amigão, vou te falar. Aquele lance lá, ele cabeceou bem. O goleiro do Vitória que acabou indo melhor que ele naquela bola. Mas eu acho que o Luciano tem que ser o camisa 9 do Corinthians hoje. Claro, não no número em si. O Luciano é o 18, já tá inscrito com a 18. Mas ele tem que ser o centroavante oficial. Tá certo. O André, mano, não dá, mano. Por mais o Luciano, em um minuto ontem, fez mais que o André o jogo todo. Então, o André não é confiável. Vamos entender o que tá acontecendo com o professor. Fala, professor. Eu queria responder, eu ouvi atentamente a todos vocês. A tua pergunta é por que o André continua jogando. Por que ele continua jogando? Primeiro que eu respeito a opinião de vocês, porque quem respeita a opinião recebe respeito da opinião respeitada por Deus. Você é teimoso, Tito. Você é teimoso. Eu respeito a tua opinião, tu pode falar acabou o que você quiser. Acabou o amor, hein? Tu pode falar. Agora eu vou te responder o porquê. Como é que chama esse ouvinte aí? Edson. O Edson, eu não sei se tu sabe, mas os Estados Unidos, antes de virar o que virou, tinha uma tribo lá chamada os Yankees. Não, os Yankees não eram tribo. Era uma tribo. Tribo de Yankees. Eram soldados que vestiam azul. Mas era uma tribo. Dentre eles se chamavam de tribo. Eu fui pesquisar. Não, é a tribo dos Yankees. Eu fui pesquisar isso hoje. Eles se chamavam. É como se vocês aqui se chamassem de tribo. Tá, temos uma tribo. Sim, uma tribo. Exatamente. Entendi. E eles guerreavam contra outros soldados. Só que os outros soldados tinham mais armamentos e mais munições. E o estágio na Europa, onde fica? E o que que eles fizeram? Eles se contiveram, se esconderam no momento certo, deram bote. Tá fugindo da minha pergunta. Não, e acabaram morrendo todos eles. Todos. Mas ficou a luz dos Yankees, que hoje virou um time de beisebol. E é por isso que eu te respondo, eu vou insistir no André. Ai, meu Deus. Eu vou insistir no André. E o teu estágio na Europa? E o estágio, eu fiz o estágio. O Guardiola pegou vários exemplos comigo e hoje ele usa isso. Ah, é? Pode ver, certo? Ah, é. Falar em Yankees, etc. É bom aquele filme O Regresso. O Regresso. Bom filme, viu? É com o Brad Pitt. Não, é Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio. E pra mim é igual, é igual. E o Urso. É igual o Matt Damon e o Mark Wahlberg. É sensacional, velho. Eu não sei quem é Matt Damon e quem é o Mark Wahlberg. Os caras são parecidos, são iguais. Você queria ser o Urso do filme, Tio? Não, me confundo. É, você confunde. Mas esses filmes do Mark Wahlberg geralmente são bons. São todos eles. Geralmente são bons. Ô, Edson, um grande abraço. Oi. Pra você. Edson. Deixa o seu... Tem torcida estádio? Olha, não. Se tiver, mas não vai ser do Corinthians, não. Ah, é? Então... Não, a gente decidiu aqui que essa semana... Começa na quarta-feira e vai ser o jogo que reúne os clubes importantes, São Paulo e Palmeiras. Eu acabei com isso. Vai ter a torcida, é o único Morumbi, São Paulo. Pretzel. São Paulo Internacional, né? Não, São Paulo Inter foi ontem. Foi ontem, Pretzel. Eu acho que eu errei aqui, apurei errado. Depois eu volto aí. Nossa, tá fora de time, hein, Pretzel. E o teu curso foi assim, hein? Edson, deixa o seu palpite aí, olha. É Corinthians e Ponte, 11 da manhã, lá em Itaquera. Ah, rapaz, eu acho que vai ser 1-0. Itaquera é seu fiofó, mano. Eu vou falar. E o Corinthians está sendo prejudicado novamente. Não bastasse o final de semana aí o Corinthians ter um gol contra, tá certo? Que o cara ajeitou com a mão e afundou o Walter. Que mal. O árbitro foi extremamente tendencioso contra o Corinthians, o Pavão lá, o Weber Roberto. Tá cego. O Corinthians ele vai fazer duas partidas às 11 da manhã, quinta-feira e domingo também. É isso aí. É um absurdo, cara. É isso aí. Foi mal, verdade. Valeu, Edson. O Benjamin não acertou o bairro aí. Você não falou? Você não falou? Como é que eu posso acertar? Você não perguntou. O Domênico é verdade. Esqueceu. Eu não falei nada. Quem pergunta é o Domênico. Vocês pularam. Vocês pularam. Vai, é que tava muito enrolado, a gente foi direto ao time. Olha, agora eu tô em Moema, mas eu moro no Jardim Colorado. Mas Moema é o que vale, eu moro na Macuco. Um abraço, velho. Agora, tá em Moema? O cara mora em outro bairro, velho. Jardim Colorado, que ontem o Colorado que venceu o São Paulo. No Morumbi, agora vou dizer um negócio. Jardim Colorado tem o que eu conheço, é a Zona Leste. Mas não sei se é o mesmo. Nossa, desligou na sua cara. Ficou chato agora. Ele não concorda também com a sua crítica. Vamos lá. Pouquinho. Mais um ouvinte, um momento sem parar. Sem parar agora funciona com o único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. Pulseira VIP do seu carro. Depois de duas semanas, toda a comida acabou. E a senhora fome fala com o pica-pau. Um dos melhores desenhos do Pica-Pau. Só uma coisa, é legal. Que a Domênica é verdade, ela adora MPB. Adora. Ela sempre se emociona com o Toquinho. Sempre, todas as vezes. Você sabe por que o nome dele é Toquinho, né? É mesmo? Lapão? Alô? Alô? Ela vai inventar também, mano. E vai ter gente que vai acreditar. É verdade. Brincadeira. Vamos lá. Quem fala? É Ibrahim. Oi, Ibrahim, tudo bom? Ibrahimovic. Tudo bem. Ibrahim do quê, o nome completo? Ibrahim Said El Orra. Nossa. Salam Aleikum. Said o quê? Ibrahim o quê? Said El Orra. Said El Orra. Salam Aleikum. Isso. Said El Orra. Dá um beijo a você, meu irmão. Salam Aleikum. Aloha. E quantos anos, cara? 43. 4.3, RG número 2. Faz tempo que a gente não canta aquela musiquinha lá, né? Musiquinha, RG? Pega o seu banquinho e saí de mansinho. Nossa, lembra? Sensacional! Olha, saiu bem, velho. Não, parabéns. 10, saiu bem, velho. Porque o puxador, ele é justo. O Raul tá vivo ainda. É nada, ele ainda tomando um. Tá louco. Tem até o banquinho até hoje. A prova do banquinho. Ô, velho, aí o bairro. Vai, é Campo Grande, o Dom Benjamin não vai acertar. Mato Grosso, Campo amigo. Grande, não, é Zona Sul. Eu não conheço. É, ali perto, é perto da Sabará ali. Isso, perto de Cuiabá, amigo. Ah, viu? Tem cemitério aí, não tem? Tem, o Ticongonhas e tem o Sabará aí. Tá certo. Tá bom, e o time? Corinthians! Coringão! Acabou, milagreiro! Acabou! O santo pai do jogador, velho. Amigão. Ô, amigão. É, será quinta-feira que o Corinthians consegue ressurgir nesse Campeonato Brasileiro, cara? Rapaz, tá difícil. Tá faltando aí o 9 mesmo aí. Ah, mas não é o problema só do André, hein? Eu também acho que o André é muito fraco, não deveria ser titular do Corinthians. Mas o problema é o time inteiro, hein? O time inteiro tá numa tirice que eu vou falar, hein? Mas ele falou, faltando 9 jogadores. Faltando 9, ele falou. Faltando 9. Tá complicado lá. Mas eu acho assim, vai melhorar. Só precisa do 9 mesmo. Eu acho que o resto tá se adaptando, vai melhorar. Só precisa amigão, do camisa 9, hein? Ela tá doente, meu. A direção do Corinthians acredita que o Felipe seja o que esteja mais próximo de uma possível saída. Qual seria a solução pra saída do Felipe? Rapaz, do Felipe, eu acho que fica, hein? Será que sai mesmo? Eu acho que sai. Já era, mano. Já era. Ele e o Elias também. Coloca o Elias nesse balaio aí, porque o Elias também possivelmente não ficará no Corinthians no segundo semestre. Aí complica, né? Não, complica nada, mano. Complica nada. Vou falar, mano. O Elias, nessa tiriça que ele tá, velho, nessa má vontade que ele tá dentro de campo, é melhor ir embora mesmo. A China, ela devastou o Corinthians no começo do ano, mas agora ela pode ajudar, Benjamin. Se ela levar o Elias, vai ser um bem pro Corinthians. Aí já reformula tudo. Mas só que eu queria falar pra vocês, eu sou ouvinte de vocês. Eu tive o prazer de ouvir a estreia do Domênico aí. Garoto! Rapaz, aí. Não sei se alguém lembra. Antes do Domênico tinha o Juvenal. Das antigas. Mas o Juvenal ele não morreu, ele tá aqui. O Domênico naquela época ainda tava na puberdade. Dodô meteu o Juvenal no banco, velho. Na época só tinha o Sombra. O Juvenal e o Corintiano, acho que era o Zé Luiz Ronco, era isso? Não, Zé isso. Paulo. Não era Ronco? Não. Só quando dormia. O Ronco. Então, eu sou das antigas mesmo, eu tive o prazer. Quando velho. O Domênico começou, eu falei, pô, esse é o cara. Muito obrigado. Eu tive uma vez no Shopping Paulista, logo só que fechou o elevador, não consegui falar com você. É mesmo, rapaz? Difícil isso, hein? Ele vai direto no Frei Caneca. Você tem algum perfil dedicado só ao Domênico nas mídias sociais? Olha, cuidado com esse negócio. Olha. O que aconteceu com a Ana Hickman lá. Vamos, rapaz. Não. Te falei já. Não. Vocês estão loucos. O beijo é bom. Obrigado aí, meu velho. Que isso, é nóis. Oi, Ibrahim. Hoje pintou aí um buchicho que o Corinthians não confirma. De que poderia. Que o Santos poderia tentar trocar o Damião. Esquece, isso não existe. Beija, um buchicho que saiu. Não. Então o Globo Esporte, o blog do Jorginho. Ele negou. Porque não tem nada, zero. Mas se fosse o caso, você gostaria? O Damião? Trocar pelo Marlone. E pelo Luciano. Faz tempo que ele não joga nada, né? Dois. Não era um dos dois? Não nada, Damião. Eu queria saber do Fred. Será que tem alguma possibilidade do Fred vir no Timão? Acho que ele nem gostaria de jogar no Corinthians. Mas era o que faltava, é o Leandro Damião. Só um trouxa não gostaria de jogar no Corinthians. Juro, o que faltava era o Leandro Damião. Não, mas do jeito que o Corinthians é, Benjamin, é capaz de, se ele acertar, tá na cara que não vem, porque o presidente já desmentiu. Mas se viesse, era capaz de acertar e fazer história. Por que o André história? Não acerta? Ah, mas o André não dá, né? Mas o que o Leandro Damião fez até hoje no futebol? Da camisa, mas tecnicamente que turbina falando, o jogador. Não, mas peraí, tecnicamente falando. A mão do Santo Tite. O campeonato não acabou ainda, Paquito, acabou? O André vai ser o artilheiro do campeonato. Não, não vai, mas é que tá, o Corinthians ele pode ressurgir. É, com relação ao Leandro Damião, amigo... O André é difícil. Eu também acho que o Leandro Damião hoje é um cara que tá muito, sabe, as ações dele estão embaixo no mercado. É mais uma incógnita, não sei se valeria a pena talvez correr esse risco, mas que ele é muito mais jogador que o André, isso é. Mas baseado em quê? Em tudo que eu já vi do Leandro Damião. O que vocês viram do Leandro Damião? O Damião é melhor que o André, vocês estão de brincadeira. O Leandro Damião apareceu... Ele é muito mais técnico, ele tem mais recursos. O Leandro Damião é famoso até hoje, porque deu uma carretilha no jogo da seleção. Gente, o Leandro Damião marca 20 gols por ano. Mas o Leandro Damião tem mais recursos que o André, Benjamin. E cadê os recursos? Pega o scout do André no Corinthians. Então, pega os números do André no Corinthians. Então tá bom. Então pega o scout do... Pega alguém aí. O scout do Damião, dos últimos... Escolhe quanto tempo você quer. Não, mas teria que fazer o comparativo quando ele acertasse com o Corinthians. Mas não, pega o scout do Leandro Damião e veja o que esse cara fez na carreira nos últimos anos. Eu me baseio se o Leandro Damião vier pro Corinthians. Aí a gente tem que pegar o scout do Leandro Damião no Corinthians e depois o scout do André. Foi pro Cruzeiro, não jogou. Foi pro Santos, não jogou. No Inter, não tava jogando. Foi pro Betis, não jogou. É, terrível. Scout. Mas nenhum desses times é tão grande quanto o Corinthians. Ibrahim, um abraço pra você. Obrigado pela audiência. Prazer é meu, eu sou fãzaço de vocês aí. Obrigado. 16 anos aí, tem 7 anos. Muito obrigado. Falou, Fera. Valeu. Obrigado, abração. Obrigado. Valeu, até mais. Valeu. Vamos lá, terceiro ouvinte do Momento Sem Parar. O Sem Parar agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Hasta la vista, baby. Tá limpo. Alô? Boa, Brunão. Boa noite, amigo. Virou mal. Virou mal. Olha aí, como é que você tá? Grande pira. Vem, pira mal. Imenso, imenso. Nos veremos no resort ou não? Ah, se Deus quiser, estaremos lá. Eu e minha cônjuge. E sua cônjuge? Como vai a sua cônjuge? Tudo bem? Vai, vamos indo, não é? A idade pesando, mas a gente chega lá. Mas você ainda é uma criança, viu, Piromal? Ah! É verdade. Vamos atualizar a idade, ô Piromal. Eu sou criança que já estou usando fralda geriátrica. Piromal. O Piromal que usa faz tempo e tá aqui firme. Eu uso o que que eu uso? Mas já tá assim mesmo, Piromal? Fraldão, tá mijando na rua. O fraldão que tá usando é palhacinho, viu? Ele tá mal. Nós estamos na ponta dos cascos. Liga lá, Dodô. Não, pra atualizar a idade aqui. Ah, 7'3". 7'3"? É, uma criança ainda. Pô, quando você começou a ligar aqui, você tinha quantos anos, Piromal? 62. 62, 11 anos já, hein? É, a minha primeira ligação foi em 2004. Caramba, muito legal, hein, Piromal? E a última ligação foi em setembro. É verdade, faz tempo que você não ligava. É porque eu não consigo, é muita gente ligando, né? Ô, Piromal, conta aí, cara, que avaliação você faz do São Paulo? Faz tempo que eu ouço sua opinião. Pra mim, é surpreendente que o São Paulo tem conseguido ultimamente sair daquele marasmo que ele estava, e do Campeonato Paulista, né, e vindo pra Libertadores com essa garra, com essa força. Olha, isso pra mim é surpreendente. Eu não esperava que tão cedo ele se recuperasse. Mas vamos lá. O próximo jogo vai ser foguete. Esse time da Colômbia não é fácil. Não é fácil. Aliás, o Santos contratou o Copete lá, tá fechado o negócio. É. Só falta acertar a data de apresentação. Podia levar agora o Copete, né? Certo. É, mas eles não querem, né? Não, vai falar, viu? O Copete o pé. É o menos importante ali que também vocês devem se preocupar, velho. Também acho que os outros são melhores. Tem outros jogadores ali. É o jogador que eu mais gosto, é o tal do Guerra. Esse aí representa. Então, Sombra, só que esse intervalo que vai ser até agora o mês de julho, né? Que começa novamente a Libertadores, pode ser ruim para o São Paulo, que o São Paulo vinha no embalo. Agora ele pode perder aquele elan, aquela vitalidade. Perdeu o elan, foi ótimo. O Campeonato Brasileiro ele consegue recomeçar e voltar agora. Você tem razão. Às vezes pode perder realmente o Elan, como você disse. Se bem que, apesar do Elan jogar no Santos. Mas gostaram do termo? Gostamos. Agora, também, pelo outro lado, vendo pelo lado positivo, são 40 dias que o São Paulo tem para tentar estruturar melhor ainda o time para enfrentar um time que é mais forte. Tem mais camisa, mas que é mais forte, na minha opinião. Eu também concordo. E nesse primeiro jogo, o São Paulo vai ter que enfiar pelo menos uns 3 ou 4 para poder ir lá para Medellín mais ou menos sossegado, né? É verdade, você tem razão. Lá a coisa é brava. Bravo, mas não só lá, em qualquer lugar, nesse time do Atlético Nacional, que ele já foi campeão da Libertadores, né, em 89. Foi 89. Exatamente. Mas vamos ver, eu confio nesse pessoal aí, vamos ver. Na hora H eles vão descobrir forças inimagináveis, né? Pergunta rápida pra você, além do Maicon, qual posição você acha que deveria ser reforçada pra continuidade aí do ano? Eu precisaria Escolhe reforço... uma posição pra você trazer um bom jogador. Eu precisaria de um reforço pro gol, né? Vocês não confiam no Denis, o menino não tem falhado mais, agora ele voltou. Mas agora ele começa a tomar a pé da coisa e não falhou mais, mas um milagre também não acontece. Mas é que tá, vocês estão pegando o pé do cara, Sombra. A primeira coisa, véio, quando você tá tendo uma hemorragia, tentar estancar a hemorragia pra depois começar a correr, velho. Se é o Denis que deixa escapar aquela bola lá, foi do Marcelo Groi. O Marcelo Groi lá, velho, nossa, tava morto, hein. Mas o Marcelo Groi entra. Tava morto, velho. Eu sugiro ao São Paulo que traga o Neuer, né, pro lugar. Quem? Neuer renovou. Eu adoro mais 3 anos. O Neuer é legal, né, meu? Três ou 5, acho que 3. Piromal, grande abraço pra você. Nossa, mas hoje foi tão rápido. É, porque é um momento sem parar. Puxa, são... Não, momento sem parar, mas tá bom. Tudo bem, olha, pessoal, foi um prazer imenso, mas grande mesmo, e voltar a falar com você. Obrigado pelo Elan. Boa, Pira! Elan, e a gente se vê lá no resort, e o meu prezado RG. Fala, Pira. Vai haver a resenha? Tá sempre. Vai, pô, sempre. A resenha é o ápice de quem não dorme. Muito suco de laranja. É, só suco de laranja esse ano. Suco de laranja? É, pra inglês ver, né? Ok, meus amigos, um grande abraço e até lá, se Deus quiser. Boa noite. Valeu, Piromal. Tchau, Piroca Mal. Boa noite. Tchau. Eita, Piromal. Esse cara aí é muito bom, Piromal. Mas mudando um pouco de assunto, esse fim de semana, aproveitei e troquei as caixinhas que eu tinha no meu carro pelo novo adesivo do Sem Parar. Ah, então ficou bonitão, né, E continua com toda a comodidade, viu, velho? Tranquilidade. E agora o carro fica mais bacana, como você disse. Esse pessoal do Sem Parar mandou muito bem. Mandou bem. Agora, com o único adesivo, você passa por pedágio, e estacionamentos, sem ter que se preocupar com moedinha, ticket, essas coisas chatas. Você ainda pode abastecer o seu carro sem ter que descer dele. É, o Ben já adora, não quer contato com o povo. Ah, eu acho legal. E sabe o que é melhor? Vem tudo numa conta só em até 30 dias. E sabe como você faz para trocar o seu Sem Parar caixinha pelo adesivo? É fácil. Você vai lá no seu celular, baixa o aplicativo do Sem Parar agora mesmo e encontre a loja mais próxima. Você também pode encontrar no site semparar.com.br. Isso é o Sem Parar. Moderno, está sempre à frente e é uma mão na roda na vida da gente. Porra. Sem Parar. Sua vida no seu tempo. É a impressão que Deus gosta mais de você quando você tem o Sem Parar, né? Hã? Você vê aquela véspera de feriado, Sombra, todo mundo descendo, aquela imigrante parada, velho. É verdade. Você vê aquele, parece um inferno, a fila do purgatório ali pra ver se você vai ou não vai pro céu. Tem aí razão. Você passa pela direita. Vai passando, né, velho? Legal, né? Eu passo você dando tchau, mano. Pra todo mundo, mano. Não, seu louco. Legal, assim, dando joinha. Bom. Estágio 97 no oferecimento Chevrolet Cobalt. Passe na rede Chevrolet e conheça o novo Cobalt. O Ben já vai falar da S e na sequência... Só falar um negócio, sabe que um amigo meu tinha me contado uma história, juro que eu achei que o cara tava enganado, e não é que é verdade. Ok. Vocês viram que o... Sabe o Vladimir Marques? O que foi jogador de basquete famoso? Sim. Ah, achei que era o cara da Globo lá. O Vladimir Marques, gente. É o André Marques. Foi convidado para levar a tocha olímpica. E aí um e-mail que ele recebeu de um dos patrocinadores dizendo que, calma, que o nome dele ainda estava sob análise. Meu Deus. O cara ficou, chateadíssimo, falou, obrigado, então deixa, agora não quero. Você acredita nisso? Estava sob análise? O nome do Vladimir Marques estava sob análise. Mano, eu vi a Sandra Nemberg com a tocha e o cara não, velho. Tanto Zé Mané com a faixa, isso é bizarro, hein? E dizem que todos que carregam têm um histórico, imagina. Okay, cara aqui, que você nunca viu na vida, velho. Aqui, um trecho do... Para, apresentador da Globo tem histórico de quê? Olha lá, um trecho de uma coluna que o Antero Greco... Nosso amigo Antônio Guedes escreveu no Estadão, olha aqui, o Vladimir Marques é um ícone da era de ouro do basquete brasileiro. Lógico. Entre os anos 50 e 60. Hoje é professor e comentarista de primeira grandeza. Pois bem, Vladimir revelou que o COB e a Prefeitura de São Paulo convidaram para participar do revezamento da tocha olímpica. Mas, um dos patrocinadores, em e-mail no mínimo deselegante, disse que o nome dele estava, entre aspas, sob análise. Que beleza. Diante que beleza. Disso, o Vladimir desistiu. Enquanto isso, coluna do Antero Greco. Enquanto isso, dupla sertaneja, socialites, parentes e políticos passeiam com o símbolo dos jogos. Tá certo ele, eu se sou o cara. É melhor assombrado. Não levar mesmo. Você vai ficar no mesmo nível dessa turminha aí. Você é louco. Eu se sou o cara, eu acho de maneira premeditada. Eu falo, então beleza. Aí uma dessas, os caras não aprovaram. Você que vai carregar a tocha. Na hora de pegar o negócio, eu viro de ponta cabeça e bato no chão. Pô, tu mutou o bagulho. Fala aí, ó. Tô fazendo isso em protesto, Narigudo, por isso e isso. Vamos falar da Esther, Narigudo. Ô, Dodô, quando você vai comprar um apartamento, o que é que você quer, hein, amigão? Você quer confiança? Então presta atenção. A Esther tem mais de 50 anos de realizações. Você quer solidez? Que tal mais de 2 milhões de metros quadrados construídos? Quer opções de investimento? Tijolo, amigão, é moeda forte. Você quer localização? Presta atenção. Os imóveis da S estão sempre pertinho de grandes avenidas e estações de metrô. Olha, em diversos bairros de São Paulo, como a Casa Verde, o Morumbi, o Pacaembu. Você quer um novo? A ousadia da arquitetura Esser transforma paisagens e inspira pessoas. E olha, se você quiser ouvir quem já comprou, uma pesquisa mostrou que 92% dos clientes voltariam a comprar um apartamento da Esser. E olha, uma aprovação de 92% não é para qualquer um. Então, se você quiser qualidade em cada metro quadrado, já sabe. É Esser que você quer? É Esser que eu quero. É só ligar, anota o telefone aí. 3666-0900. 3666-0900 e fale com um consultor Esther. É isso aí, amigão. Um abraço pro Rafa, pro Alan Horn e pra toda a família Esser. Esse é o Estádio 97 da Energia. Motinha, tem notícia aí do Tricolor, Motinha? Tem aí ou não? Tem, chefinho. O Hudson vai ficar 3 semanas afastado mesmo, viu? É, né? Fizeram o exame aí, acho melhor deixar o rapaz lá se recuperando, né? O Calleri também é dúvida pro jogo contra o Curitiba, viu, chefinho? Sim. Ainda não tá confirmado. Quem vai entrar no lugar dele, com certeza, é o Allan Kardec, né? E no lugar do Hudson, o Thiago Mendes. Tá. Tomara que seja aí um Allan Kardec, um novo Allan Kardec, que ele melhore, né? Vamos torcer pela melhora. Sim, né? Porque ficar criticando também não adianta, acho que tem que apoiar. Que ele talvez não esteja muito satisfeito, esteja bravo, talvez é verdade, mas, meu... Olha, pior do que era a situação do Michel Bastos no São Paulo, não é? Sim, dá pra reverter, não é? O cara que tem talento, né? Hoje o Michel Bastos, bicho, ó, nos braços da torcida. É, você vê como é que é? E quase, hein? É, quase! Não, tinha um integrante do programa que falava Miguel Bastos. Olha... Eu. É, e ó... Agora, o som de música do Toquinho que o Benja não gosta, que o Benjamin não gosta, o próprio Benja vai falar da BV. Ah. Mas ele não gosta do Toquinho. É o Toquinho. Ele odeia o trabalho do Toquinho. Ele odeia o Toquinho. Ah, essa é maravilhosa. Ele gosta do compridinho. Ouve aí. Chupa, trouxa. Vai, chupa, trouxa. E Toquinho. Olha aí. O Toquinho, o trouxa. O que não gosta das letras do Toquinho, aí. E o Sócrates adorava ele. Verdade, como escreve mal o Toquinho, hein? Escreve mal, é. Fala da BV, narigudo. Olha só, amigão. O crédito que faltava para você realizar seus planos está na BV Financeira. São diversas opções de crédito que ajudam você na reforma da casa, na organização da sua vida financeira, para você abrir ou ampliar o seu negócio, ou até mesmo para você planejar uma viagem com a família. Crédito pessoal oferece até 2 vezes a sua renda para pagar em até 24 meses. Pois é, no consignado o desconto é feito direto na sua folha de pagamento. A partir de R$20 mil em crédito e taxas reduzidas com o Credit Casa BV. E você ainda tem até 60 meses, você não ouviu errado não, você tem até 60 meses para pagar o financiamento do seu veículo. Então descubra o crédito certo para você. É só ligar 3003-7888, 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. E na BV Financeira, você sempre pode mais. Mas olha só, amigo, antes de contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal e use o crédito de forma consciente. É BV! É BV, é isso mesmo. Estádio 97, da Energia 97. Oferecimento de Esser, construindo com valor. Do Extra, você merece ofertas Itaipava para reunir os amigos e torcer. Você merece o Extra é Gol. E vamos agora, é hora de se aprender qual desodorante usar, com qual aparelho fazer a barba. Ouve aí, aprende com o mano. Opa, é isso aí, Sombra. Sabe aquele momento em que você se prepara para cobrar aquele pênalti decisivo no futebol com os amigos? Ou aquele último quilômetro que falta para completar uma corrida de 10 quilômetros? E até mesmo quando você sai direto do trabalho para curtir a noite inteira na balada? Pois é, cara, todos nós temos aqueles dias que valem por 3, é ou não é? E é justamente nessa hora que nada pode falhar, cara. Por isso, a Bozana Inove traz o desodorante Bozana Extreme. Ele oferece 72 horas de proteção. Você nunca mais vai ficar com aquele cheiro de múmia, velho. Sabe quando você abre o sarcófago? Você, nossa senhora, você vai ficar cheirosinho. Ele tem uma proteção extrema para você viver o seu máximo, tá legal? Agora a linha de desodorantes Bozana ficou mais completa, oferecendo ainda mais performance para o seu dia a dia. Seja qual for o seu momento extremo, amigão, Bozana Extreme 72 horas te dá muito mais proteção. E nesse mês, quem ligar aqui no Estádio 97 dizendo a seguinte frase: só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão, leva um kit exclusivo com desodorantes Extreme, tá bom, RG? Esse kit é top demais. Eu vou dar um pra você, vou pedir autorização pessoal da Bozano pra te dar esse kit top demais do desodorante Extreme, tá bom? Boa! Bozano! Nós. Jeito de garoto, cuidado de homem. Quem foi que disse que antivírus deixa seu celular lento? Que nada! Experimente de graça o melhor antivírus e ainda concorra a R$100 mil. Envie a palavra GOL para o número 22030 e baixe agora. Motinha, conta pra gente onde vai o Rudy Landucci nesse momento. Vai bailar. Vai fazer aula. É isso, é um você segredo meu. Você faz aula com o Carlinhos de Jesus, é isso? Não, não, faz dança. O professor volta. Qual é o nome da dança? Aula de dança? É. Que é zumba. Que dança, Zé Breia? É zumba? Não, é zuki. Zuki? A feira, mas eu entrei pra fazer o sertanejo. Ô, beijo, o Rudy vai fazer zuki hoje. Eu que eu conheço. Não, precisa ver o colan que ele vai usar. Ô, Benjamin, eu ia perguntar. Camiseta eu ia perguntar e cachecol. É estilo? Isso é estilo? É estilo idiota. Você põe polaina também? É, mentira, eu danço assim mesmo, eu danço todo solto. Que é? Não, mas explica, no inverno, camiseta, bermuda e cachecol. Não, é porque é por causa da garganta, né? Ah, bom. A garganta tava irritada. Jura, meu? Você faz aula de dança? É. Pra quê, hein, Rudy? Ah, pra não soltar no palco mais. Né? Ah, é? Você quer ficar mais soltinho? O Domênico tem história. Porque tem bastante gostoso também. O Domênico é da era paleozoica. Mas quando o Domênico fala umas coisas, ele tem razão. Isso que eu falei, que o bicho é estranho. O Domênico às vezes chega com tacape, com pedra, faz fogo, lascando a madeira, as pedrinhas. Mas ele tem razão. Eu vou tirar a mulherada pra dançar no resort, vocês vão pagar um pau. Ah, é, Rude, tá precisando de ferramentas e máquinas? Me surpreenderia, sim. Esse tá. Tá procurando o melhor preço? Na Dutra Máquinas você encontra tudo isso, Rude. Porque é a mais completa loja de máquinas e ferramentas do Brasil. São mais de 30 mil itens das melhores marcas. E olha que incrível, hein? O grupo... Tô mal, hein? O grupo Black & Decker te leva pra ver Neymar, Messi, Soares e companhia em pleno Camp Nou. Você pode viajar à linda Barcelona e assistir a esse timaço. Para participar é fácil. Vá a uma das 5 lojas da Dutra Máquinas, compre R$200 em ferramentas Black & Decker, Stanley ou DeWalt. Cadastre-se no site craquesdaperformance.com.br e pronto. Mas corra, a promoção é válida só até o dia 31 de julho. Confira o regulamento no site craquesdaperformance.com.br e participe. A linha completa de ferramentas Black & Decker, Stanley e DeWalt você encontra nas 5 lojas do Ultra Máquinas. São 2 em São Paulo, sendo que uma na Marginal Tietê, Ponte da Vila Guilherme. Também tem Guarulhos, Atibaia e Mogi das Cruzes. E não se esqueça, ferramentas e máquinas é na Dutra Máquinas. Que tem oferecimento de impermeabilizantes, recubre plástico, máxima proteção para toda a sua casa. HDI Seguros, é de bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. RG número 2. Diga, Shadow. Quem ganhou o presentes da Energia 97? Quem ganhou a camiseta do estádio com apoio da fitcamisetas.com.br? Ele, nos dados da produção, Antônio Piromal. Ô, Piromal, ganhou a camiseta. Já vai no resort de camiseta nova. Quem ganhou o boné estádio 97 Vista Aérea? Ele, Ibrahim Said. Ibrahim Said ganhou o boné Vista Aérea. Parabéns. E o jogo de dados do Sem Parar, do Santista Jeová. Grande Jeová. O Edson Celestino. Parabéns, Edson Celestino. Todos têm 3 dias úteis para retirar os seus prêmios aqui na Energia 97, tá bom? Ô, Sombra, deixa eu só mandar um abraço aqui para todos os ouvintes aí que eu encontrei no casamento que eu fui sábado aí. É, a rapaziada ouvindo em peso, é a região número 2. Ai, o quê? Tá chegando a hora. É, meu cerco tá fechando, viu, velho? O dia já vem raiando, meu bem. Mas um beijo aí pra Ligia e pro Cris, aí o casamento deles foi demais aí. E um abração pra todos os ouvintes aí que vieram me abordar lá, os ouvintes do Estádio 97. A galera, firmeza demais, tá bom? Tá bom. Valeu, galera. Tamo junto, hein? Amanhã tem mais estádio às 5h30 no oferecimento de Bozano, Jeito de Garoto, Cuidado de Homem. Também BV Financeira, o crédito que você precisa está na BV. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Esser, construindo com valor. Pizza Hut, só Pizza Hut é Pizza Hut. E Extra, você merece ofertas Itaipava para reunir os amigos e torcer. Você merece, o Extra é gol. Falou, gente, boa noite, tchau. Listen. Todo dia às 7 da manhã, check. Você faz uma viagem ao passado com Energia na Velha. Energy. Energia 97. Precisando de dinheiro? A BV tem várias opções de crédito. Crédito pessoal, consignado, financiamento, refinanciamento de veículos, empréstimo, garantia de imóvel e muito mais. Faça um crédito com a BV Financeira e deixe a sua vida muito mais fácil. Telefone, liga agora, hein? 3003-7888. 3003-7888. Com a BV você sempre pode mais. Informe-se sobre o CET antes da contratação do seu empréstimo. BP Mulher. A participação da mulher na política é para criar um novo jeito de resolver.